Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, e vamos à 61ª edição do Nerdrops, desta vez com Oliver Pérez, Guizão, Carlos Vivacqua e Rosa Fernando Vugo. Oh, Rosa Fernando não. Que foda, né? Fernando Pink, nosso vulgo Kodoji. Eu não sei quem é esse Carlos, não. Dizem que é um cara lá de Brasília. E do meu lado, Guizão. É nós. Tá, é, meu, as nós and nós. Fazer um mineirinho. Eu posso gravar o programa completamente mineiro? Pode, Oliver, eu posso apresentar, fazer o programa todinho mineiro? Pode, o máximo que pode acontecer é você não aparecer. Exato. Mas, você não vai estar no programa. É isso aí, todos apresentados, e vamos para a nossa leitura de e-mails. Shmail. Nerd Mail. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Nerdrops 61, referente ao episódio 60. Estou aqui com o meu querido Oliver Pérez, né? A volta do grupo A, da leitura de e-mails. Duas semanas consecutivas, já tá bom. É. E um grande convidado, o senhor Anderson Meira, vulgo Perna. Falando em 60. Ui, saudações aí a todos os amigos do Nerdrops. É um prazer estar aqui com vocês. Da onde você é, senhor Perna? Diga pra galera. Bom, eu sou daquele podcast, né? Que alguns falido. Dizem que já... Falido, né? Mais um podcast falido. Você vê, acabo de receber um podcast. Eu nem sabia, cara. Um troll acabou de me avisar que o Tosco Chanchado é um podcast falido, cara. Que coisa, não? Bom, beleza. Então, recado de sempre, Rádio Animix. Toda a sua dose certa de cultura japonesa, anime e mangá. E Nerdrops todas as terça-feiras às 16 horas. Então acessem lá www.radianimix.com.br. É, lembrando também da nossa promoção do Twitter aí, saindo aí através da Taverna do Ogro Encantado. Agora ela está cedendo a partir do seguidor número 500. Vai sortear uma figura de ação, uma edição Knockerhead do Batman, né? Visual tradicional, uniforme cinza e tudo mais. Morcegão com a elipse amarela. E, cara, siga a Taverna Ogro, siga Nerdrops, dê RT na mensagem, cara, e, pô, já tá automaticamente concorrendo ao prêmio. Olha aí, uma figura de ação, né, cara? É. Isso, o Oliver Pérez é um cara abrasileirado mesmo, né, cara? É porque eu cansei de falar action figure, sabe? Ui! Cansei daquela velha frase, não são bonecos, são action figures, né? No fim é tudo a mesma merda. No fim é tudo aminho. Bom, é isso aí, cara. Nem sempre você vai ter a oportunidade de dar um tapão na cabeça do Batman. Então toma aí, né? Edição Knockerhead, cara. Bom, então vamos seguir para os e-mails. Primeiro e-mail é do Leonardo Domingues, de Barueri, São Paulo. Nerdrop 60, mais um excelente cast e com o nível esperado. Muito obrigado. Apesar de falido. E-mail caminhando. Vou começar por... 90, né? Porque com os novos headset vocês estão a 90% já do caminho percorrido, cara. É, cara, a gente fica fazendo barulho, sabe, na mesa, porque a gente tá acostumado com chiadão. Então, e durante a gravação a gente fica arranhando as unhas na mesa, sabe? Senão não tem graça, né, cara? Não, tem que ser cara, roots, né? Tava pra falar aqui que o Tato é o fraudulento e o Perno é o falido, né, velho? E a gente é cópia barata, né, mano? É, puta merda, velho. Verdade. Todo mundo tem alcunha, cara. Puta. Nerdrops, a cópia barata, Tosco Chanchada, o falido, e We Are Geeks, o fraudulento. É. Mas com alguma coisa em comum, né, cara? É o triunvirato dos podcasts, velho. Ele continua... Ele continua meio com o seguinte. Sobre o uniforme do Thor, no filme que vocês sempre falam, o Oliver, principalmente, que diz que seria estranho o Thor chegar ao nosso mundo com uma roupa medieval e tal. Mas explica aí. Um cara chegar com uma capa, um colete com 6 círculos enormes no peito, assim, do nada, é a coisa mais normal do mundo? Sendo medieval de borracha, bizarro do mesmo jeito, a não ser que estejamos no Anime Friends. Pois é, isso é fato. Sobre o filme do Capitão América, eu boto fé no filme. As últimas imagens estão bem legais e o uniforme não tá nada assim tão moderno, não. Eu esperava ter algo mais justo, mais grudado no corpo dele. É. acredito que com a pós-produção vai ficar ainda melhor. Então, escuta esse cast, a gente falou, na verdade, eu acredito que seja duas versões do uniforme, né? Tem uma que vai ser da época da Segunda Guerra, e eu acredito que as artes conceituais que a gente viu tempos atrás já é pra versão já do Capitão América no nosso tempo já, né? Uh-huh. Capitão América contemporâneo. Do filme do Quarteto, tenho mais ou menos a mesma opinião do Oliver. Nossa, Oliver, temos um fã aí, hein? É. Stalker, cuidado, hein, mano? Você chega na frente da sua casa lá. As histórias do Quarteto é aquilo que os filmes mostraram, mesmo, principalmente o primeiro. Se o ator lá tivesse feito bem o Dr. Destino, não teria muito o que reclamar do primeiro filme. Já o segundo, nem o Surfista Prateado salvou. Lembro quando anunciaram o filme, disseram que ia ter o Galactus e tal. Eu fiquei mega empolgado de ver o Galactus Supremo na telona. Mas o máximo que vi foi a sombra dele passando por um planeta. Decepção, mas que essa é difícil de encontrar. Mas eu acho muito bizarro essas coisas de reboot. O pessoal vai ver e comparar com os filmes antigos. Os atores são outros, o foco da história é outro. No caso do Homem-Aranha, é ainda pior. Ele ficou 3 filmes atrás da Mary Jane, aí vem um novo pimba. Tira a Mary Jane e coloca Gwen Stacy. Quem acompanha os quadrinhos e tal, tudo bem, mas o que vai ter de gente torcendo o nariz pra isso? Bem, é isso. Já esperando pelo Cast 61, que é 10 vezes melhor do que uma boa ideia. É, foi horrível, sim. Ele colocou entre parênteses que ia ser horrível e foi, de verdade, mas muito obrigado. Olha, Leonardo, tem duas coisas perigosas, cara. Beber antes de dirigir e achar que eu sou formador de opinião, então... Modéstia também, né? É, cara. Não, eu falo, cara. Pô, tem um pessoal, cara, que vai muito no que os podcasters falam. Não, cara, cada qual tem que ter a sua opinião, né? É, a gente mas só dá a nossa opinião, né? Sim, sim, né? Lembrando disso, cara. Agora tem gente que acha que, pô, o que muito pessoal fala aí é lei, não, né? Aqui no Nerd Drops a gente joga nossas opiniões e tal, né? Apesar que... Peraí. O que vocês falam não é lei? Não? Não foi. Ah, então tô indo embora. Falou. Fui enganado todo esse tempo. Palhaçada não, rapaz. Ah, que é isso, cara? Mas é isso aí. Bom, agradeço que a gente compartilha, né, as opiniões. Cara, não me... Duro que eu tô tentando esquecer, cara, da minha mente, aquela pseudo-imagem, né? Pseudo-imagem do Galactus, cara, daquele filme. Puta que pariu, cara. Com aquele algodão doce, cara. Que não é um algodão doce, cara. Sujo ainda por cima. Você sabe o que não dá pra acreditar? É você falar de tentar esquecer, velho. O podcast mais bêbado de todos, cara. Falar que não consegue esquecer o negócio. É, algumas coisas. Eu acho que pra fuder minha vida, meu cérebro faz questão de me sacanear com essas lembranças, cara. É. Vão lá em Marília, cara. Vocês não acham álcool. Por quê? Porque os toscos compraram tudo, velho. Que isso? Acho que tá na hora da gente começar a fornecer, né, cara? Apesar de ser um zoado, não tá com nada. Né, vocês são a Embev? Tá na hora da gente começar a fornecer, né? Porque ser só o usuário não tá com nada, não, bicho. E quem tá mandando aqui o seu e-mail é o nosso contemplado do final do programa, o cara que escolheu a música, Vinícius Maciel. É, primeiramente, queria falar sobre o movimento Scott Pilgrim no Brasil Now. Movimento criado pelo Cinema com Rapadura, Jurandir e companhia. Apesar de achar muito interessante a união dos espectadores, serei muito sincero e olha aqui que ele escreve entre parênteses. A minha opinião é igual a do Oliver. Tá demais hoje, hein? Hoje tá demais. Fudeu, cara. Esquadrão Oliver Pérez no Twitter, cara. É. Pode esperar. Bom, acho bastante difícil esta campanha ser vitoriosa, pelo simples fato de que o filme não foi bem aceito pelo público que mais consome entretenimento no mundo, que é o americano. Então acredito que o Rapadura está entrando em uma batalha meio que desarmado. Acho que falta mais embasamento e principalmente dados nesta campanha. Me corrijam se estiver errado, ao contrário do Jogo Justo, que possui muitos estudos e o apoio de várias empresas importantes para o mercado, tanto empresas brasileiras quanto internacionais. Inclusive, temos um grande exemplo a ser seguido, que é o mexicano. Mas também não podemos negar que a campanha do Rapadura já conseguiu uma vitória, e ela já mostrou à distribuidora que somos unidos e que podemos sim fazer muito barulho. Prova disto é que eles já foram procurados pela empresa para uma conversa. É, cara, eu achei legal assim, né? Eu acho até que o público brasileiro podia se unir pra fazer coisas mais úteis também, né, cara? Tipo, pois é, educação, né? Pois é, né, velho? Cria uma hashtag aí, educação now, sabe? Saúde now, sabe? O dia que o Saci cruza a perna, filho. A Ah, mas tá certo. E alguém compartilha da visão aqui do cara que é uma furada ou vocês acham que é válido? Scott Pilgrim? Isso. Ah, cara. Não, só se pererê, cara. Não, cara, sei lá, eu concordo com o Oliver. aproveita. É na pior das hipóteses, né? Melhor concordar com o Oliver, cara. Mas eu nem sei quem que é Scott Pilgrim, cara. Eu vi um teaser esses dias atrás aí. Então, mas é, cara, é mais um filme. Não tem nada demais, cara. Exatamente, cara. Nada que você não possa guardar em DVD, cara. Pois é. Não, mas a gente apoia. Se a galera quer ver no cinema e tal, quer, exige que tenha essa questão aí resolvida, mesmo porque não é só isso, né? Até o Júnior salientou no último programa a respeito de várias coisas. No último, não, né? Nesse. No 60. Então, o Júnior, ele mencionou que, pô, tem coisas, por exemplo, como a trilogia Senhor dos Anéis, né? Estendidas, que aqui foi uma decisão da Warner de não vender e, meu, não vai ter distribuição no Brasil, cara. Quem quiser vai ter que comprar de fora. Então, quer dizer, sim, é interessante a campanha, né, cara? Mas eu acho que pro brasileiro, cara, porra, tem bastante coisa pra se preocupar antes disso, né? É, mesmo porque hoje em dia ninguém fica sem assistir nada, né, cara? Se não vai de um jeito, vai do outro, cara. Só encomendar, então, com o John Torrent lá, cara, que ele entrega fácil, sabe? sem complicação nenhuma, sabe? Ou compra sua passagem na TAM, meu filho. Um abraço. Bom, ele termina aqui com uma sessão nostalgia, que ele, né, um recado mais pra galera de games aqui, que no feriadão ele resolveu jogar novamente os 3 jogos da série Donkey Kong para o Super NES. Caceta, velho. É emulado ou Super NES mesmo? Fica a pergunta. Cara, eu tenho um Super NES aqui original com, assim, os controles, na verdade, originais, assim, tudo tá tudo belezinha na caixa, cara. Tem a caixa. E funciona até hoje, né? Funciona que é uma beleza, cara. Compra o PlayStation 2 na época que ele foi lançado, vê se ele tá rodando ainda. Mano, é foda. O meu tá rodando, o meu é o gigantão, viu? Ah, o gigantão onde é que vai? É. De pé deitado. Ih, rapaz. Bom, ele aqui tá avisando ainda que nos próximos 6 meses ele gastará o seu rico dinheiro com uma lista aqui que o Vivacqua sugeriu. A lista de compra dele é composta por Call of Duty Black Ops, Portal 2, né, que tá pra lançar ainda, né? O Batman Arkham City aqui, que é a promessa, né, desse ano aí, que vai ser a sequência aí do Batman Arkham Asylum. Bom, e ele também tá interessado no Kinect, que mais provavelmente irá esperar um pouco. Ele não quer mais apenas um manipulador de interface. Vou esperar até lançar possibilidade utilizarmos em jogos hardcore e não apenas nesses casuais que sairão no lançamento do aparelho. Já encomendou o seu, Guizão? Ih, cara, na hora que ele soube que detecta o sexo do usuário, velho, ele ficou com medo e desistiu. Vai que não descobre, é foda. Tem também aqui um e-mail do senhor Eduardo Coço, rapaz. Olha, acho que o Eduardo, acho que ele persegue a gente, não é possível, cara. Quem que é o Eduardo Coço, perna? Ah, ele é um ouvinte, né, assim, um dos mais fiéis ouvintes do Tosco Chanchada, né, ele tem um apelido carinhoso de acabado, né, não sei se é porque ele tem uma aparência, assim, meio Benjamin Button, não sei se é por causa disso, sei lá, mas ele tem todo o nosso carinho lá e dedicamento e sabe como é que é, dedicação, né, pô? Não, ele vai de dedicamento. Que dedicamento? É lá no Tosco Chanchada é de dedicamento. Sabe o que é engraçado? Que vocês ou o cara de acabado, ele xinga a gente, cara, no e-mail. Tá vendo? Ele gosta de ser tratado com carinho, cara. Bom, vamos lá. Eduardo Costa, 31 anos, de São Paulo. Olá, senhores. Estou com os rapaduras para que Scott Pilgrim venha para as telas do cinema daqui. A bilheteria nos Estados Unidos foi péssima porque o americano médio não entendeu a proposta dessa nova maneira de fazer filmes. Parece-me que as mudanças não foram bem-vindas, porém tenho certeza que o filme tem uma qualidade inquestionável, como vemos pelas críticas pelo mundo. É fato isso? É, as críticas são muito boas sobre ele, sim, cara. Já a polêmica do filme Thor, acho que as armaduras ficaram bem legais, as batalhas do filme devem ficar bem interessantes. E qual o problema de ficar parecendo Cavaleiros do Zodíaco? Tô gostando de tudo até agora. Em 6 de maio de 2011 a gente conversa sobre este filme pra ver se eu estava certo ou errado. Valeu. Olha, rapaz. Ó, Eduardo Costa, que também faz parte do masmorrerótica.blogspot.com e testidopoltrona.com.br. Eu acho que vai rolar uma aposta aí daquele truco valendo o brioco, hein? O problema é o seguinte, ele já tá acabado agora, né? Vamos ver como que vai estar em 2011. Eduardo Costa, nós vamos ficar aqui na torcida pra que você chegue com saúde em 6 de maio de 2011 e mandar um hate mail aqui para o Nerdrop. É mesmo. Já pode agendar um agora. Já escreve e deixa, se, né? Se tiver peito, faz agora. Vamos para os comentários da página do Nerdrops. O primeiro comentário é do Gasoares, ou Gasoares. É, The Walking Dead vai passar na Fox, por isso estou muito feliz. Ele vai passar na Fox e vai passar dublado. Não sei se isso te agradece, te deixa feliz, mas... É, bom, tomara que não seja aquela dublagem dos filmes do Bruce Lee, né, velho? Bom, quem manda comentário aqui é o @nelson.info. Ele falou, eu vi Mercenários ontem e não vi nada demais no filme. Parecia até um pupurri de vários filmes de ação dos mesmos atores. O personagem de Mickey Hulk está idêntico ao seu papel de vilão do Iron Man 2, tirando o sotaque, é claro. The Bird, né? Valeu uma cacada por mais um cast e sucesso pra vocês. Eu assisti, cara, e eu vou falar, vale pela nostalgia, mas o filme também não é nada demais. O que que tava esperando, né, cara? Eu não vi, hein? É, então, é o que eu esperava, né? Sim. Gostei, mas só podia melhorar um pouquinho aqueles efeitos ali, né, Sr. Stallone? Quentin Tarantino tem o melhor sangue cinematográfico de todos, né, velho? Água. Água com canetinha hidrográfica vermelha dentro, né? O Felipe Bonifácio diz o seguinte sobre a parte de games. Eu, pessoalmente, não pretendo comprar controles de movimento nem nenhum acessório para o meu PlayStation 3. O que eu quero mesmo são games. Pretendo comprar finalmente nos próximos meses meu Dragon Age e Red Dead Redemption, que é foda pra caralho, vale a pena, viu, meu amigo? Além disso, estou esperando muito o Rock Band 3. Esse eu gostaria de comprar o bundle completo. Sei que será impossível, mas que era uma loucura, eu faria. E o From Castle diz aqui: estou muito contente de saber que vai sair um novo jogo de Duck Nukem. Porra, clássico, hein, velho? A única coisa que espero é um jogo com muita ação e o velho bom humor com sátiras, ou não, ao machismo. Sobre os JRPGs nos portáteis, atualmente já não tenho mais saco pra jogar RPGs orientais. A não ser os antigos que não joguei, mas não tenho interesse em jogá-los em portáteis. Acho que não dá pra ter a mesma imersão. É igual aquela história de ler livro no transporte público. É uma boa alternativa para matar o tempo com algo bom, mas a atividade em si não tem a devida atenção e a imersão merecida. É, para um futuro próximo, quero comprar um ou dois jogos do dia sem imposto. Talvez o Fórmula 1 2010, mas o meu Halo Reach edição limitada, já está garantido. Para o ano que vem, estou esperando Deus Ex Human Revolution e se lançarem o MechWarrior. O MechWarrior vai ser foda. O preço, né? É, também. Bom, é isso aí. A galera que mandou aqui bastante comentário sobre o Game Talk e tudo mais aqui, com certeza serão aí lidos pelo Vivacqua. Então aguardem aí os seus comentários aí na edição, aí no cast de games. E fiquem atentos. E pra encerrar, eu quero ler o e-mail do Alves Rocha. Ele diz o seguinte: Nerdrop, ótimo cast, só fica como dica: não deixem o Júnior do Baú Pirata escolher a música da próxima vez que ele for convidado, mesmo que ele seja aniversariante da semana ou convidado de última hora. Adocica, ninguém merece. Que isso, cara, clássico. Oh, Adocica, que isso? Beto Barbosa, meu querido. Você não tá falando de qualquer porcaria, não, cara. É ele. Opa, peraí, cara, não. É o Beto, cara. É o rei da lambada, meu amigo. Se não fosse Beto Barbosa, não tinha a Rainha da Sucata, porra. Ainda bem, né? Nossa. O que seria de mim, né? Não, o que seria, né, cara? Vocês ficam falando aí de mercenários, cara. Eu queria ver Beto Barbosa, Luiz Caldas, Sidney Magal, Margareth Menezes. Luiz Caldas virou heavy metal, pera lá. Cantor de heavy metal. Então, ele é metal, filho. Metal, pô. É, fica aí, que Stallone, o cara. Eu quero ver o Sidney Magal e o Luiz Caldas, cara, o rei do fricote, pô. Nossa, a gente fica com o Indiana Jones, que é o rei do chicote. Bom, e é isso. Essa foi a leitura de e-mails e comentários do Nerdrop 60. Quero agradecer a presença do senhor Anderson Meira, vulgo Perna. Faça o seu jabá. Novamente. Seu podcast falido. É isso aí, se você quiser tirar o podcast da lama, pô, merda, que isso. Não, em breve, novos episódios pro Tosco Chachada Podcast. Um podcast que funciona melhor do que a Activia, porque pelos comentários do Twitter, né, é só ouvir e cagar de rir. Olá. O Nerdrops dando uma alavancada no Tosco Chachado. Olha aí, hein? A gente pega carona nos podcasts que já estão encaminhados, né? Se a gente dá uma guinada na vida aí, quem sabe, quando, né? Quando cara? Você estiver disponível aí com tempo livre, a gente chama pra uma partida de truco com eles lá, tá bom? Poxa vida. Ah, menos mal, cara. Eu achei que em certos momentos vocês estavam jogando cricket lá. Ah, cara, golfe lá. Tá golfe já. Quero não. Então é isso. Simbora pro cast. cinema. E vamos para os destaques de cinema. Presidente da Marvel fala sobre Capitão América. Veja primeiro comercial de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Ator de The Office britânico pode ser Bilbo Baggins em O Hobbit. Novo filme de Juiz Dredd tem título e roteiro revelado. Ator e diretor de Zombieland falam sobre Queen. Ridley Scott fala sobre o Triple de Iron. Então, o ator de The Office, o Martin Freeman, ele recusou, né, o papel como Bilbo Baggins no filme do Hobbit. Pelo menos é o que tá dizendo o tabloide britânico The Sun. Ele falou que é um homem livre, né? E de acordo com o jornal, o motivo dele ter recusado era o envolvimento com a produção de um seriado, Sherlock Holmes, da BBC, que ele vai fazer o Dr. Watson. Cara, o maior problema de tudo é, impressão minha, ou toda hora que alguém fala qualquer coisa sobre produção na Inglaterra, sempre tem alguma coisa com Sherlock Holmes envolvido. Elementar, meu caro Vivaco. Elementar. É, então, mas ainda saiu informação de que o cara, né, pode estar aí na parada, velho. Eu não vejo ele como muito fora do que a gente pode estar considerando aí um hobbit, né, cara? Ele tem cara de hobbit, né? É porque ele é britânico. É, cara, eu... É, porque certamente que... a Terra-média é na Europa, né? Cara, eu vou te falar que eu já tô de saco cheio. Eu também. Coisa relacionada ao hobbit. Por mim, tomara que nem tenha mais esse filme, cara. É, não, cansei. A gente, metade do Nerd Drops é sobre a porra do Thor ou do maldito Hobbit, ah, esse povo não sabe fazer cinema, não? Não, mas falando sério, cara, esse aí é um filme que eu já tô de saco cheio. É um filme que não saiu e você já tá de saco cheio, né? E não tem nem sequências, né, cara? Pois é, cara. Mas é um filme, assim, que eu perdi a vontade de assistir, tá? Daqui a pouco ninguém vai mais lembrar desse filme e daqui a pouco vocês vão ter que fazer trailers explicando que ele tem ligação com o Senhor dos Anéis, porque antes era óbvio, agora ninguém lembra. Então, cansei. Exatamente, né, cara? Eles podiam ter... Eu acredito que seria muito mais fácil, né, eles terem terminado a trilogia do Senhor dos Anéis e já ter engatado a produção do Hobbit, né, naquela época, né? Mas, assim, eles colocaram casinhos pessoais em cima do lucro, né? Que foi aquelas intriguinhas que o Peter Jackson tinha com a Warner e tal. Eu acho que isso, justamente, cara, acabou atrapalhando muito o filme, mesmo porque todo mundo reconhece que o Peter Jackson era o cara certo pra fazer, mas mesmo assim não deu braço lá torcer na questão lá de atender as reclamações do Peter Jackson lá, que era parte da distribuição também, da arrecadação que iria pro diretor, né? Então, uhum. Isso daí, eu acredito que foi o mal, né, que afetou a raiz da coisa toda, cara. Ah, cara, eu acho que o filme já tá perdendo tanto a força, tanto a esperança, que até o Ian McKellen já tá com risco de não participar do filme. Mas o Ian McKellen era por causa do anel, né? É, já tá dando anel pra todo mundo, né, cara? Então... Ele é o Senhor dos Anéis, né? O cara tem lá pros tantos anos. Não, ele tem um só, mas ele é o velho da história. Mas é, eu acho que se não for ele no papel de Gandalf, cara, não vai sair coisa boa daí, não. Ah, não, ele não... Relaxa, o cara do Harry Potter lá morreu e deu conta. Cara, mas é assim, é MGM que tá fazendo, né? Que tá como produtora desse filme. Não, gente, vamos falar de Hobbit, não. Tem uns... A gente só fala disso no Nerd Drops, vamos falar de outra coisa. Eu tô triste, é sério. Tá bom, Os Vingadores. Vamos lá. Let's put a smile on that face. Capitão América. Bom, e o produtor da Marvel Studios, Kevin Feige, fala um pouco mais sobre um dos filmes mais aguardados aí pelo estúdio da Marvel, que é Capitão América, o Primeiro Vingador. Ah, achei que era o Homem-Formiga, pô. Não, esse é o Pequeno Vingador. Vingador de picada, né? Bom, e atualmente o filme está sendo rodado na Inglaterra, né? Uma decisão até que óbvia, já que dois terços do filme, né, serão rodados na Europa. É mesmo a... Capitão Inglaterra. Não, mas é na Europa por causa da Segunda Guerra. Os Estados Unidos não molhou a mão nessa guerra nem a pau, né, velho? Ah, molhou a bundinha sim, cara. Não, mas ninguém conta o Havaí como território americano. só tem gente olho puxado lá. Os japoneses devem ter tomado um susto quando atacaram. Shit! Caraca. Bom, e enquanto isso, daí o Gu Weaving já tá fazendo testes de figurino, né? O produtor Kevin Feige aí declara que tem sido muito divertido, imagino eu, né? Estão trabalhando para o vilão realmente ficar assustador. O que falta, né? É só revelar aí o visual mais ou menos do rosto, né? Porque até então do uniforme a gente já tinha visto, né? Que é um uniforme da alta patente dos nazistas lá e de couro. Fim de papo. É a prova que o Hugo Weaving é o maior ator de todos os tempos, né? Tudo que presta ele faz, né? Então... Me surpreende que ele não tá fazendo mais uns outros 4 filmes junto, né? É, o cara é, pra quem não sabe, quem não lembra, o cara é o Elrond do Senhor dos Anéis, o Agente Smith, Megatron, a Priscila, a Rainha do Deserto. Hã? Ele fez V de Vingança? Ele é o V do V de Vingança. O... E Priscila, a Rainha do Deserto, com certeza a obra nerd de maior destaque dele. Toda a galera do Deep Nerd adora. É incrível que o pessoal fala pouco dele, né, cara? E ele é realmente bom ator. Se você vê os últimos filmes que ele anda estrelando, cara, são personagens, assim, totalmente diferentes um do outro e que exige do ator, realmente, né? E ele ficou mais em evidência por um dos piores papéis que ele fez, né? Na verdade, assim, o personagem é legal, mas dentre todos que ele anda fazendo ultimamente, com que é o Agente Smith, ele é o, né, o menos indicado pra ser um personagem legal, assim. Ele era legal no segundo, né? É, assim, no segundo filme. Não, no primeiro ele não tinha muita participação, né, cara? Era ele mais dois, né? Ele só falava um pouquinho porque ele era o cara que não era figurante. Mas no 2 que ele começou a aparecer um pouquinho mais, o 3 ele cagou de vez. O 3, né, o roteiro do filme forçou aquilo, né? Não tem nem jeito. Eu digo quem cagou de vez foi o filme, né? Porque o cara fez o que devia ser feito, né? Agora eu imagino o Hugo Weaving, né? Pô, ele faria um novo vilão do Capitão América. Ele seria o Testa Vermelha, né? É. Não, a vantagem é o Caveira Vermelha não precisa de muito, né? A caveira tá a meio milímetro de distância. Qualquer um pode fazer a caveira em Hollywood. Daí Nicolas Cage, né, cara, que fez a caveira dele. É, eles vão aproveitar o figurino, só que a caveira vai estar em brasa só, né? Mora! Mas é um problema, né, cara? Porque o que vão fazer com a sobrancelha do cara? É, a sobrancelha, né, cara? Que você tem que olhar 2 metros pra cima pra ver a expressão dele. Né? É, porque, pô, a sobrancelha dele é um marco também, né? É, o The Rock fez curso com ele. Sobrancelha? É. O Murilo Benício também. O Jack Nicholson faz com as duas. Saiu também, né, várias imagens aí do traje, mais da ambientação do filme também. O que vocês acharam? Cara, eu achei que tá com cara, tá muito mais fácil de engolir esse Capitão América colorido numa moto real militar do que aquele Thor de espuma e borrachinha, né? Eu gostei das motos dos nazistas. Então, cara, a moto dos nazistas, cara, eu achei um tanto meio que exagerada, assim, né? Eu ia falar isso também. A do Capitão América, pô, tá bem legal, cara, é uma moto, sabe, bem cara das velhas motos americanas e tal, do exército. Mas aquelas com sidecar e tudo mais, né? Oliver, a gente tem que lembrar que o motivo que o Capitão América vai pra Europa é porque, diferente da nossa Segunda Guerra, da nossa timeline, o Caveira Vermelha e os nazistas lá estão revolucionando com tecnologia. Vai ver que essas motos deles são mais modernas. Tanto que a dele é uma Harley clássica da Segunda Guerra. Assim, motor em V e tudo mais. E a deles... Então, mas se você vê, cara, toda a informação que saía do filme e algumas imagens mostrava que era algo assim mais plausível, né, cara? Não que seja muito fincada no universo Marvel mesmo, das coisas fantásticas. Bom, afinal, foda-se, né? O cara tem um super soro, né? Esquece. Mas eu não achei as motos futuristas, cara. Não, ela tem um visual meio... retrô ainda, né? É, eu achei ela meio... Vamos usar a palavra da moda, né? Meio steampunk. Mas não é steampunk, é. Que eu imagino que elas não sejam movidas a vapor. Mas sabe o que ela me lembra? Lembra aquele filme, acho que é Metrópole? Não, é... Tron. Não. Captain Sky e o Mundo do Amanhã lá. É, pode ser também. Mas eu gostei dessas motos, eu gostei desse carro. Ali na frente das motos, parece que tem metralhadora. Não, mas na dele também tem. Não. Não uma metralhadora, tipo, acoplada, sabe? Fosse o machete, ligado? Ah, só. Ele tá integrado, mas tipo, ele faz parte do design da moto, né? Isso. Tá bem integrado enquanto... Uma metralhadora, só ali mesmo, só tá carregando. Não, na frente aqui, ó, dá uma olhada. O que eu sempre achei metralhadoras no guidão muito perigosas pro cara que tá pilotando, né, cara? Porra, né, velho? E esse uniforme aqui parece ser, tipo, bem do começo mesmo, né? Não é nada daquelas artes conceituais que a gente viu, que pelo jeito aquilo lá vai ser Capitão América chegando no século 21, cara. É, e aconteceu também que o escudo, né, acabaram adotando o escudo redondo, né? É, afinal, né? Não há que outro escudo existiu, né, cara? Who cares about the other shield, né? É. Não, eu achei legal ali, por exemplo, assim, as texturas diferentes da roupa. Ali a ombreira, por exemplo. É, eles ambientaram bem, né? Eu acredito que o trunfo desse filme, acho que vai ser logo na parte que é situada na Segunda Guerra Mundial mesmo, cara. Porque foi como... É que nem acho que foi até o SUS que falou no programa passado. Cara, que tava faltando isso, cara. É fatos reais com alguma temática meia mesclada, fantástica. E o Capitão América acho que tem tudo pra cair muito bem nessa, cara. Eu acho que, pô, ficou muito legal. Eu tô gostando do trabalho que tá sendo feito, cara. O John Johnston aí, o diretor, pelo jeito ele tá acertando a mão, né? Eu gostei pra caramba também dessas imagens. E eu fico pensando, cara, quando será que valeria essa Harley agora? Ah, é item de restaurador, né? Nem mais de colecionador. Acho que quem restaura não vende. Porque as que eu conheço a existência dessas motos, ninguém vende. Tipo, a Harley inteira se comove pra restaurar, mandar peça. Então, o cara não... Parece que tem termos. Se você tem uma moto dessa, não vende. Você restaura e você entra no ciclo de exposições, etc, etc. Tu fica fudido, então. Não, se você quiser. Não, é porque tem gente que acha ela inteira, que reforma sozinho, mas se você pedir ajuda, ela vira item de clube de colecionador. É, cara, moto de Segunda Guerra, faz muito tempo. Vocês têm que lembrar. E elas foram pra Europa. Algumas delas não voltaram. Algumas delas nem viram solo americano. O que vocês acham que vai ser? Vocês acham que bom? Só tão vendo? Cara, eu tô curioso pra ver o transporte do personagem pros dias de hoje. Porque, fatalmente, se existisse um filme do Capitão América, só nada existisse dos Vingadores, a gente até ficava tranquilo. Os caras podiam fazer um filme totalmente situado em 1940 e lá vai bolinha. E ainda fica legal, entendeu? Sem usar os elementos modernos. Mas eu acho que a única questão que pega aí, a gente até falou no programa passado sobre como seria um congelamento do Capitão América, né? Como poderia acontecer isso de uma maneira que não, sabe, não infrinja muito a realidade que o diretor se propôs há muito tempo aí e no que ele tá se mostrando nas imagens também, né? Acho que não tem jeito. Acho que vai ser criogenia mesmo, não sei se é isso, mas vai ser o jeito. Mas tem outra coisa. Criogenia por quê? Não tem por que colocar criogenia no meio da história, cara. Ah, entendeu? Afinal de contas, no, assim, olhando pelos quadrinhos, ninguém tinha o propósito de, vamos congelar este puto pra acordar ele a 50 anos depois, ou, sabe, 60. Não tem essa premissa nos quadrinhos. Ele foi congelado acidentalmente. Então eu vou cantar a pedra aqui. Ele vai conseguir derrotar talvez o Caveira Vermelha, só que a última coisa que o Caveira Vermelha vai fazer é congelar o Capitão América. E aí a SHIELD, talvez a SHIELD seja só um grupo de guerreiros da Segunda Guerra, de soldados, que vai montar uma organização em busca do Capitão América e tudo que é de sobrenatural no mundo. E aí eles acham o Capitão América e eles não sabem como descongelar, e o Stark desenvolve uma tecnologia que consegue descongelar e manter ele vivo. É um aquecedor. Porra, Não, porque querendo ou não, o Stark conseguiu descobrir um elemento que não está na tabela periódica, sabe? Sozinho, olhando uma maquete. O que será descongelar uma bandeira dos Estados Unidos num cubo de gelo? Let's put a smile on that face. Pois é, pessoal, saiu mais um comercial da primeira parte, que deveria ser só uma parte do último filme, que são dois, do Harry Potter, baseado em um livro só. Se você entendeu, você é nerd suficiente e um bom ouvinte do Nerd Drops. O comercial mostra absolutamente nada e muita coisa numa bagunça e num caos. Com edição rápida, né? Cortes violentos. É, e no filme também deve ter cortes violentos. Deixou de ser filme de criança, porque se você tinha 12 anos quando começou a assistir o filme, você já tem 22 e vai vai ter 23 quando sair o próximo. Então, pare de se vestir de bruxo pra ir no cinema, porque nem eles mais vão se vestir nesse filme. Então, para com isso. O filme vai ser violento de violência mesmo, se for baseado no mesmo livro que eu li, diferente do terceiro filme. E, bom, o que vocês acharam, gente? Cara, tem uma coisa que tá me dando nessa primeira parte, que é saber se a coruja do Harry vai ou não morrer, velho. Não, mas no livro ela morre. Não, mas é na primeira ou no segundo, na parte? É no primeiro, é no começo. Pronto, tá aí, ó, spoiler, a coruja do Harry Potter morre. É, os últimos Harry Potters eu tô até gostando, né, cara? Tá um clima bastante dark nos últimos três filmes, pelo menos que eu vi. É, o pessoal, pô, eu acho outra premissa do filme legal é que eles acompanharam os três atores crescerem, né? É, isso é legal mesmo. Isso daí acabou ficando estranho no começo, né? Mesmo porque pegaram um cara qualquer, né? Na época, pra fazer o Harry Potter e tal. E no princípio não convenceu, mas eu acho que os diretores, né, cara, estão se superando cada vez mais pra fazer o Radcliffe aí atuar um pouco, né, cara? Pelo menos, né? Eu vou te falar, cara, pra mim, Harry Potter no cinema é só depois do quarto filme, cara, que mudou o diretor. Porque antes disso, cara, pode jogar fora pra mim. Então, eu talvez pelo fato de todos eles serem uns infantes, né? Essas coisas assim, é meio que deixa o público só. O filme só reservado pro público infantil, cara. Ah, não, mas eu achei a qualidade do filme ruim, cara. Não é nem a questão de enredo, sabe? É questão de o roteiro mal feito, sabe? Os efeitos ruins. Porra, depois que mudou pro quarto filme, aí eu paguei pau. Os efeitos do quarto filme são fantásticos, cara. O quarto filme qual que é? Cálice de Fogo. Robert Pattinson morre? Isso, Cedrico. Tá certo, a gente não tá com tanta expectativa. Acho que ninguém é tão fã, assim, de Harry Potter aqui. Mas, enfim, né? Um filme que tá chegando já ao sétimo episódio aí, ainda vai ser dividido em dois, né? O que originalmente no livro é um só. O que vocês acham dessa manobra do estúdio aí? Pra gerar mais dinheiro ou foi realmente necessário? Bom, todos os filmes do Harry Potter costumam ter de 2 a 3 horas, né? Até 3 horas aí de duração. Por ser o último livro, eu acho legal o filme ser dividido em dois, porque daí você consegue aprofundar bastante em todas as coisas que tem, mas é uma jogada mesmo, né, cara? Porque pra que fazer 7, você pode fazer 8, né? E outra, o Harry Potter é um desses filmes, cara, que, assim, tu nota que desde o começo ele tem tirando, né, a molecada e tal, ele é composto de um elenco bom pra caramba, né, cara? Porque só tem grandes nomes, cara. Alan Rickman, tem o Gary Oldman, Ralph Fiennes, muita gente, tem a Helena Bonham Carter, né, que entrou, acho que depois do... A partir da Prisioneiro de Azkaban, se eu não me engano. Isso. Foi isso ou não? É, ela entrou no Prisioneiro de Azkaban. Ela fazendo ela mesma num filme que não é do Tim Burton. É fantástico. Entrou o Brendan Gleeson, cara. Cara, muita gente boa, cara, fazendo... Maggie Smith. Essa daí é das antigas, né? Literalmente. Ah, 1900 e... O número tá em preto e branco. Agora lá com rolha. 34. Agora, esses dois últimos vai ser considerado um filme A e B ou vai ser Harry Potter 7 e 8? Vai ser... Acho que vai ser parte 1, parte 2, né? É. Vai ser que nem o Half-Life. Como que é? Half-Life 2, episódio 3. Let's put a smile on that face. E essa semana saiu o trailer do último Jogos Mortais, né? O sétimo filme da franquia, que pra mim é o mais esperado do ano. É, o trailer mostra várias cenas, né, dos games e chacina generalizada, além de mostrar todo esse detalhezinho em 3D, né? Até que tem uma hora no trailer que mostra a plateia sendo pega por uma armadilha e tal. O Oliver até comentou sobre as letras, né, Oliver? É, os caracteres, fontes. Tudo meio estilo... Meio não, né? Totalmente estilo Resident Evil 4. É, então, e justamente pela técnica do 3D, né? Pra parecer aquele esquema de vir na frente, na sua cara e tal. Olha, eu vi o trailer, achei animal. Não entendi direito como vai funcionar, né? Qual vai ser a ligação com o resto da história. Ah, não entendeu? Então, peraí, senta aqui nessa cadeira. Senta aqui, amarra o braço ali. É, não, se o Guizão não tá entendendo, o negócio não tá fácil pra ninguém, né? Cara, esse... o 6 eu já achei ele meio gratuito, assim. Mas ele tem um enredo, né? Tem ligação do cara. Você baixou o filme, foi? Ou pegou na TV aberta? Jogos Mortais eu assisto no cinema, pô. Depois eu baixo. Aí eu achei assim, tem uma ligação até com o texto, com o roteiro, né? Com a história em si. Esse último eu não entendi ainda como, mas parece que vai ter um revival aí, né? Das armadilhas e tal. O que vocês acharam? Cara, assim, é o último, né? Finalmente. Toma cuidado pra não dividir em dois, hein? É, alguma coisa vai ser dividida em dois, hein, cara? Até mais. Dois usam mais, né? Ah, cara, assim, acho que é uma franquia que merece meus parabéns, cara. Porra, 7 filmes e arrecada bem até, apesar de tudo. Arrecada mas... bem não, meu filho. É a franquia mais rentável do cinema. Não, pra mim... O Kizão aí... fala de boca cheia, né? Boca cheia. Opa, fala como se fosse eu que tivesse feito. Mas é, de certa forma, ser a melhor franquia é a mesma... É igual ou mais do que arrecadar bem, né, cara? Assim, o que eu acho legal, tem nada a ver com o filme, mas... Tem a ver com o filme, mas é a música que tem, né? Que tem no, em todos os filmes, que é a mesma, que toca... Que sempre. Normalmente toca no final, né? É, era isso que eu ia falar. Toca sempre no final do filme. E, cara, é isso. A melhor coisa do filme é a música, você vê só. Eu vou te falar, cara, que essa música me dá uma agonia, porque ela toca justamente no final. Então, quando tudo começa a desenrolar, cara, e começa a acontecer uma cagada atrás da outra, de repente essa música começa a tocar, e você sabe que o filme tá pra acabar, cara. Nossa, velho, dá uma aflição. Kodoji, você tem que entender o seguinte, o Jigsaw, ele é o Harry Potter do Guizão. pode se dizer assim. Imagina isso daí, porque quantos anos que tem a franquia Jogos Mortais? Ela foi o quê? Sete anos, cara. Sete anos. Sete anos? Vocês estão malucos? 2005, 2004. Um filme por ano, meu filho. Não. Veio aqui pro Brasil o... Não, o Kodoji tem razão, acho que é 2005. 2004. Viu? O primeiro veio em 2004, o segundo em 2005. Tá bom. Você imagina então... no colégio as crianças vindo vestidas de Hermione, Harry Potter, Weasley, o Guizão. O Guizão vindo no triciclo com as bochechas, com aqueles... O Guizão vindo com aquelas espirais na bochecha pintada, sabe? Com a máscara cheia de prego, né, velho? Bom, eu não sei o que esperar desse filme, além do fato de que ele vai ser um 3D divertido, que sabe que tá brincando com 3D e não fica... Você está olhando por uma janela e pagou R$23 por isso e não tem diferença do outro. Porque pra mim o 3D tem que existir, como a gente já conversou com o Guizão, mas ou você tem que saber que tá brincando ou você tem que cobrar o preço normal se nada vai acontecer. A gente não tem que bancar essa tecnologia, quem tem que bancar é a indústria do cinema, a gente banca o ingresso normal e nem que se vira. Eu imagino, então... você chegou a ver o trailer do Toy Story 3 no cinema em 3D? Vi. Você quer dizer, aquele 3D do trailer do Toy Story é o que é divertido, você acha assim? É legal brincar daquele jeito com o público? É, mas aí não temos nada, fora essas brincadeirinhas. Então, pelo menos ele sabe, ele é sincero e ele brinca com a franquia. E, querendo ou não, é uma franquia, eu acho, nerd de filmes de terror, né? Porque ele se dedica, diferente do Romero, que parece que desaprendeu a fazer filme de zumbi, o filme, pelo menos, se mantém. A estrutura é boa, o filme, por mais confuso que seja, você sabe o que esperar do filme. Não é que nem o Harry Potter, que foi um ping-pong tão grande entre os diretores que você nem considera tudo parte de uma coleção. Cara, os Jogos Mortais, cara, é um filme baseado num cara, nas armas de um cara que morreu no terceiro filme, velho. Pois é. O cara já tá no sétimo filme. Pô, no elenco, né, dos Jogos Mortais 7, ainda conta Torben Bell, que é o Jigsaw. Afinal de contas, né, tinha contrato assinado pra fazer até um oitavo, se desse, né? Pois é. Agora, nesse que morre é ele, né, se for fazer um oitavo filme, porque o cara, eu vou falar pra você. Agora é um contrato assassinado, né? Costas Mandlore, Betsy Russell, Cary Elwes, Gina Holden, Chad Donella, Lawrence Anthony, Dean Armstrong e Naomi Snickers. É parente do Wolverine, é Snickers. Snickers, né? E Naomi Snickers. Também tem o Chester, né? O vocalista do Linkin Park, que aparentemente deve fazer uma aparição rápida, porque ele deve ser dissolvido em alguns minutos. Ele deve sair, tipo, crawling, né? Mais ou menos. Ai, One step closer to the edge, né, cara? Não, uma observação bastante legal aqui é que tá de volta aí o Cary Elwes, né? Que foi uma das vítimas do primeiro filme, que é o cara que cortou o pé, né, pra salvar os dois, mas e no final acabou saindo só ele, né? Quer dizer, até onde a gente sabe, né? Morreu, velho. Ele morre, cara, ele morre. Ué, que raio que ele tá fazendo aqui agora de novo? Peraí, a gente tá discutindo o elenco do filme que tem o elenco mais descartável do planeta. É, isso é verdade. Não, que isso, gente. Próxima notícia. Não, pera aí. A direção é do Kevin Grutert e estreia dia 22 de outubro. Eu acho que um personagem que vai ser pego desprevenido é do ator aqui, o Costas Mandlore. Ah, ataque de oportunidade, hein? Então, o médico morre. Não, cara, ele corta o pé e ele fala, cara, eu vou buscar ajuda. Não, isso, morre no morre segundo, no, cara. Ele morre no primeiro. É, ele morre no segundo. No segundo aparece Amanda o mata dele. Ele, cara. Amanda cara, mata ele. Eu tenho até o 3 aqui, eu tenho que ver. Tá em quanto essa merda? 6, né? 6. O 2 é o seguinte: tem uma hora que eles vão andando, no final do 2 eles acham o banheiro do 1, tá ligado? É. Ah, e no meio encontra do caminho, o esqueleto. Tem um cara morto. É. Isso, no meio do tem caminho pé, tem um né? cara morto em pé. Isso aí. É verdade, verdade. Mas isso não impede, entendeu? Porque o filme, ele é legal porque ele fica indo e voltando, assim, sabe? Que nem o cara do 3 aparece no 4. Ele tem mais ou menos a linha de histórias do Lost, né? Eles vão e voltam. Ah, Lost é uma criança, né, velho? Perto de Jogos Mortais, em quesito de avançar e retroceder, né, cara? Oh, os cortes dos Jogos Mortais, cara, de cena, eu acho animal, velho. Ah, tá. Ah. Pensei que era os cortes de pessoas. Não, esse eu acho mais animal ainda. Os cortes de cena são animal, cara. Tipo, o cara tá na frente de uma porta, aí a porta abre e tá o cara com a cara de porco lá, por exemplo. Aí os dois caem, a hora que os dois caem, já passa o detetive e já tá na delegacia, sabe? Puta, é muito louco. É, eu gosto daquelas cenas, assim, que tem, tipo, uns cortes que são pro flash, sabe? É, uhum. São cenas bem, bem rápidas, assim. Tipo, uma pessoa balançando a cabeça em desespero. Aí eles ficam dando vários cortes na cena, cara. Eu acho legal. Você assistiu o 4, Roger? Não assisti, cara. Assisti até o 3, só. Eu não sei, não lembro se é o 4 ou se é o 5. Eu não faço assinatura dos Jogos Mortais, desculpa. Ai, cara, depois eu passo pro seu... Eu não tô com a minha edição mensal aqui. Depois eu passo pra você o... Carteirinha de sócio, inscrição pra carteirinha de sócio. Não, o primeiro filme, ele tem uma narrativa legal, né, cara? Ele tem a cenografia do filme é de assustar, ele consegue manter aquela tensão, né? E foi, tipo, meio que inovador pelo fato do cara não, assim, ele faz as armadilhas, põe elas, as pessoas no meio, né? Mas, no fim, quem se mata são elas mesmas, né? Isso. Ele sempre dá uma opção pra você mesmo. É tipo assim, cara, é quase morte certa, a não ser que você seja muito dedicado, né, cara? Mas o que eu acho louco é que, assim, a aflição que o filme dá, sabe? Então, tem hora que vai mostrando, tipo, o cara tendo que enfiar a mão pra catar um negócio, por exemplo, aí ele vai indo, assim, aí vai mostrando a mão dele dentro um da parada. Que e que o viado do Vivaca tá comendo um Cheetos e não oferece pra ninguém. Como é que você sabia que era um Cheetos? Tô comendo de hashi. O cara vai colocando a mão no buraco, assim. Aí vai mostrando, tipo, todas as alavancas, assim, sabe? Que podem arrancar todos os dedos do cara no caminho, cara. É muito louco, velho. Velho, o cara tem que arrancar o... Não, o cara que coloca uma chave atrás do globo ocular do cara, velho. Puta. Eu vou te falar. Tem que ter imaginação, né, cara? Porra, e o cara que joga uma chave dentro de um monte de seringa, de um com um buraco cheio de seringa, velho. Ó, graças aos Jogos Mortais, eu sou um cara que nunca mais olho em olho mágico, sabe? O que eu acho da hora do jogo e do filme é assim, não usa essa chave nessa porta, tá ligado? É. Tipo, não usa, velho, a chave na porta. O cara vai, mete a chave e morre, sabe? Meu, tá escrito, não usa essa chave nessa porta, cara. Não sabe ler, imbecil, né? Exato, tipo, os caras falam umas coisas que é legal, que a Amanda fala uma hora lá. Fala, meu, ele não é mentiroso. Sabe, ele não tá mentindo pra você, cara. Ele não tá sacaneando. Assim, né? Não tá sacaneando. Assim, cara... ele não tá. Então, tipo assim, mas ele quer te fuder, mas ele quer que você aprenda uma lição. Entendeu? Então, o cara não vai te dar a chance de sacanear pra você morrer logo de cara. Ele quer que você aprenda a lição, entendeu? Quer dizer, um analfabeto tava fudido no mundo do cara. Não, já era. O analfabeto já tem problema suficiente, né? Guizão, qual é o do. O que tem alguma coisa na piscina de seringas que tem uma mina que é jogada lá dentro. É o 2. Ah, então tá. Esse foi o último que eu vi. Pô, tem uma do detetive, Oliver, logo no começo. O cara acorda e tá numa... A cabeça dele tá numa caixa de vidro e tem 2 galões d'água, assim, em cima. Aí começa a entrar água nos galões, assim. Cara, e o cara tá só com a cabeça presa no vidro, sabe? Todo o corpo dele tá, tipo, ele tá sentado numa cadeira, assim, com o negócio preso. Aí ele começa, cara, tenta sair, assim, não consegue. Aí ele pega uma caneta dessas de clique, assim, sabe? É. Ele pega essa caneta, cara, desmonta a caneta inteira, assim, enquanto a água tá subindo, ele pega e enfia na garganta a caneta, assim, pau. Aí ele começa a respirar pela traqueia, velho. É louco. Aí o filme inteiro ele fala, tipo, assim. Cara, eu digo que só tentou matar até o MacGyver, velho. Foda. Let's put a smile on that face. Então, galera, depois, logo depois do Zombieland ter sido lançado aí no cinema, né, já teve uma sequência anunciada. O pessoal ficou meio quieto. E agora o Jesse Eisenberg foi o Columbus no primeiro longa, né? Ele disse que a primeira versão de roteiro para Zombieland 2 já foi escrito pelo Rich Reeds e pelo Paul Verne, né, cara? Que eles estão apenas aguardando o ok da Sony. O Ruben Fleischer, foi o diretor do primeiro filme, também falou de algumas coisas do próximo filme. E que, entre elas, que ele já leu o primeiro rascunho do script. E que ainda, que apesar de ainda ter muito trabalho para ser feito até a versão final do roteiro, ele tá muito animado e acha que vai ficar muito bom. Pois é, seguindo a lógica do que viria depois do Land, então nós teremos o Super Zombie World. É isso? Bambini Zumbilândia. Zumbicote Center. Ah, cara. O diretor, né, do filme, ele tá trabalhando em outro filme, né? É o 30 Minutes or Less. Isso. E aí, ele falou que prefere, que na verdade é o topo da lista dele de onde prioridades é o Zombieland 2. Pô, porque, ó, que filme foda, velho. Vamos ser sinceros, vai. Eu acho, assim, mais importante do que o gênero zumbi, cara, eu acho que a comédia é muito boa, cara. O filme como comédia. Cara, é um dos poucos filmes que me fazem rir, velho, sabe? Porque eu acho que ultimamente um gênero que tá devendo muito, cara, é a comédia, porque não sai mais nada que preste há muito tempo, cara. Todo mundo em pânico, essas porcarias aí, né, cara? É, não, agora com o Superbad, Se Beber Não Case, até tem bastante coisa, assim, mas o público não sabe mais, porque a cara que eles acham que tá vinculada às comédias são outras, que o que eles acham engraçado são besteiras, então aquele Uma Noite Fora de Série é muito divertido, só que ele foi mal divulgado. Agora, o outro filme que o cara fez, O Todo Poderoso 2, ganhou mó divulgação e o filme é uma bosta. Um lixo, velho. Nossa. É um lixo. Nem em comparação. Uma Noite Fora de Série tem tiradas fantásticas. É muito bom. E aí você vê essas coisas. O Todo Poderoso 2, literalmente, né? Foi por água abaixo. Nossa, aquela cena, cara, do Zumbiland, em que o moleque, que eles vão pegar procurar os Twinks no caminhão que caiu lá. Aí o moleque fica se alongando, aí pá, rega não sei o que, alongue-se. Aí o moleque começa a se alongar, aí o Tallahassee vira pra ele e fala assim, mano, você tá de brincadeira comigo. Ele, não, tem que se alongar pra poder sobressequietar. Ele falou, mas você já viu um leão se alongar antes de caçar uma gazela, é? Aí ele, aí mostra o negócio do alongamento, a rega quebrando no mês, pá! É muito bom. Porra, velho, isso é foda demais, cara. Espero que o 2 seja pelo menos metade da graça que o filme primeiro foi, e vamos ver quem que eles vão matar de legal agora. Velho, eu nunca vi uma variedade tão grande de métodos pra se matar zumbi, velho. É um negócio de louco. O cara, a regra número um numa infestação zumbi, não, isso a gente aprendeu com The Walking Dead, os quadrinhos. Não deixe eles te cercarem, né, cara? E não, o Tallahassee, ele quer justamente isso. Só pra se divertir, né, velho? É, mas eu acho que, assim, o que favoreceu o Zombieland também foram os trailers, porque uma coisa que ele fala que é muito rápido no filme, é muito rápido, passa desapercebido, é o primeiro trailer, que ele fala, minha mãe me disse uma vez, filho, todo mundo tem um talento especial pra alguma coisa, aí ele olha pra câmera assim no trailer e fala, né, minha mãe, eu aposto que minha mãe não sabia que o mundo ia ficar assim e que eu seria muito bom em matar zumbis. Aí começa a mostrar os jeitos malucos que ele mata os zumbis, né, ele espera, espera, espera, e estende o braço, pá, aí você fala, cara, pronto, ele se ambientou ali. A morte do ano de zumbi lá, velho. É da velhinha, né, cara? Velhinha. Jogando piano em cima do zumbi. Eu queria, eu não vi, eu não sei se o Oliver, que é o nosso verdadeiro consultor dessa área, se tem extras no DVD desse tipo de coisa, porque aparentemente deveria ser perfeito. Tem um extra no final dos créditos, cara, que aparece o Tallahassee falando com o Bill Murray, velho. Bill Murray, né, fazendo o papel dele mesmo e sendo morto. Porra, velho. Cara, e morrendo do jeito que todo mundo sabia que ele ia morrer, mas ele rindo, ele tipo assim, that was funny, man. Não, ele com a laço no peito, falando, o que que eu podia fazer, né, velho? Eu vou culpar o garoto? Tu tá num mundo infestado de zumbis, tu vai pregar uma peça no teu amigo, você vai de zumbi pra um cara armado de escopeta 12. O que que tu espera? Porra, né, velho? Que isso, velho? Let's put a smile on that face. Ô, Com isso, saiu mais informações sobre o prequel de Alien, que é o filme de 79, dirigido por Ridley Scott, no qual será dirigido novamente por Ridley Scott. E já foi informado um pouco sobre o que poderia ser o roteiro, e a história podia se voltar até mais para as origens das criaturas aliens, como seres projetados para guerras biológicas. E aí, o que vocês acham da premissa? Eu acho uma boa. Engraçado que eu li hoje uma notícia falando que a Reebok relançou os tênis que a Tenente Ripley usa no primeiro filme, porque eles têm um visual espacial, mas só quem acreditou foi o Ridley Scott no visual do... E hoje os tênis, além de ser estilosos, remetem ao filme, né? E é bacana ver todo esse ciclo que até o marketing e o comércio dá. Eu acho que vai ser qualquer coisa com Alien, é que nem qualquer coisa com Predador. Eu vejo tudo, só não tem garantia nenhuma de que vai ser bom. Mas qual que é o Alien, no filme do Alien, ele não tem um motivo pra existir, né? Não, ele é literalmente o oitavo passageiro. É como um filme de zumbi, ninguém explica a origem, todo mundo tem algumas teorias, e de repente quando você olha pro lado, o teu vizinho tá tentando te engolir. Não, mas quem criou os aliens foram os predadores, não é? Na verdade, a teoria dos quadrinhos dizem que os predadores descobriram os aliens e usam os aliens como artifício na caça. Mas a teoria do Ridley Scott... eles descobriram os aliens. É, eles descobriram como fazer a reprodução, mas a teoria do Ridley Scott que o Oliver tava falando é que eles inicialmente foram criados como arma biológica. É como se a gente descobrisse que, sei lá, o ebola é uma arma biológica e decidisse usar. O ebola já existe. Velho, é o G-Virus Extreme. Pois é. E poucas pessoas estudaram a possibilidade, como foi estudada no Alien vs Predador, querendo ou não, mesmo sendo péssimo, que é aquela coisa do predador tomar a forma do mais próximo do hospedeiro, né? Então, mas uma das teorias que o pessoal tá especulando aí volta bem atrás no primeiro filme mesmo, quando é encontrada uma nave alienígena com um ET morto, né? Tudo no visual do H.R. Giger. Né, se mostra lá um ET já fossilizado, né, muito tempo que tá morto, com indícios de que um alien brotou do peito dele. Até então no filme não se sabia o que que era, né, porque óbvio, né, o primeiro filme da série, mas especula-se que este ET, apelidado de Space Jockey aí pelos produtores e cineastas e tal, ele poderia ser a raça responsável por criar o aliens, né, como a gente conhece hoje. Vocês acham uma maneira legal de amarrar a história? É tipo a bússola do Jack Sparrow, né? Você volta lá atrás de algum elemento que ligue os novos filmes, mesmo sem ter motivo pra conexão nenhuma, né? É, eu acho que qualquer coisa que faz essas pequenas micro ligações merece o respeito, porque pode passar desapercebido, mas pra quem não passar desapercebido, vai ser, como diria o Jurandir Filho, espetacular. Então fica um negócio meio que ele vira um easter egg, né, cara? Eu acho até legal, dependendo do filme, né? Ainda mais quando se trata de um filme de 79, né? Se eles abordarem isso, cara, num filme novo, eu acho que vai ser bem legal mesmo. Ainda mais que tá na mão do primeiro diretor da franquia, que é o Ridley Scott, cara, que é o... É um cara capaz de dirigir qualquer coisa, cara. Ele... É o nome do filme, né, cara? Mas é o que a gente viu, que, por exemplo, que o Wes Craven não conseguiu fazer no último filme da Hora do Pesadelo e ninguém conseguiu fazer no remake. Mas eu acho legal, assim como o pessoal criticou, mas eu ainda assim acho bacana a citação do Predador 1 que eles botaram nos Predadores. A Alice Braga fala, né, que... Ah, sim. Um grupo de mercenários foi atacado e só um sobreviveu e hoje governa a Califórnia. Assim, ela não fala assim com esse nível de detalhes, né? Ela não falou que um governa a Califórnia e outro Minnesota, né? Tudo que respeita a mitologia criada no próprio universo / filme, etc, etc, merece pelo menos o respeito nosso, né? Porque nós vivemos disso, nós vivemos de uma pequena coisa. Vocês vivem disso. Se o Oliver Pérez não fizesse trocadilho desde o começo, ele não seria o Oliver Pérez. Faz parte da identidade da coisa. É por isso que ele tá aqui hoje. Pois é, por isso que eu nunca paro de cantar. Para deixar o Guizão feliz. E pra aproveitar o ensejo alienígena aí, continuando na notícia, também há indícios aí que a atriz Gemma Arterton, cara, o que é ela é o Sam Worthington feminino, né? Ela hoje tá em todas. Então, como vocês podem conferir, ela tá no Príncipe da Pérsia, né? Fez também o Quantum of Solace, né? O último filme da série do James Bond. Fez aí o Fúria de Titãs, junto com o Sam Worthington, né? Nada mais justo. E ela tem uma voz insuportável. Qualquer filme dela, por favor, vejam dublado. E tá aí, né? Quem Coringa. Prefiro Alice Braga. E tá aí a informação que chega que ela está aí de conversações com Ridley Scott e a Fox, pra quem sabe aí assumir algum papel aí no filme do Alien, né, cara? Let's put a smile on that. Então, pessoal, saíram novas notícias sobre o filme do Juiz Dredd, que é um dos outros assuntos que a gente fala sempre aqui no Nerd Drops. É porque ultimamente o mundo das notícias tá pouco criativo. Pois é, a gente está fazendo. A gente está lendo remake de notícia nossa. Tá? Isso é um absurdo. Tô cansado. Calma que depois a gente fala de Walking Dead, cara. Ah, não, se der ainda, Vingadores. Vamos lá. Então, o novo filme do Juiz Dredd, que já tá confirmado, você ouviu aqui no Nerd Drops o Carl Urban do Star Trek no papel e a Olivia a Juno de Juno, né, que fez de Juno, né, Ellen Page, exato. O longa se chamará apenas Dredd, mas pode deixar que a gente no Brasil vai botar O Juiz Dredd, verdade acima de justiça e força acima de poder. Pode deixar que a gente não vai deixar pequeno assim, porque vocês conhecem o Brasil. O filme vai nos levar às selvagens ruas de Mega City One, o único oásis de quase civilização na Terra Maldita. Juiz Dredd é o mais temido da elite de juízes das ruas, com o poder de impor a lei e sentenciar os criminosos executados no local, se necessário. E, bem, é isso, gente. Acabou. Essa é a sinal. O que vocês esperam, gente? Se o Juiz Dredd não fosse o futurista, né, cara? Ele seria aqueles juiz com peruquinha branca e martelo, né, cara? Não. Pois é, velho. Vai ver que o capacete nada mais é do que a extensão da peruca, a peruca biônica. Ou pra esconder ela, né? Porque a gente nunca não sabe, né? O que eu gosto do Juiz Dredd, assim, do primeiro filme, não sei se os quadrinhos são todos assim, mas é legal a aposentadoria dos juízes, né? O quê? Vai pra vala. Toma o 3-8 e foda-se, velho. Joga na vala, é verdade. É, pega, bota o 3-8 na sua mão, abre o portão e te joga pra fora e um abraço. Não, e hoje a gente fala, né, de colocar os velhinhos no asilo, o pessoal acha mó injustiça, maus tratos, né, as pessoas. Os caras mandam ele pro deserto, cara. No meio dos perigosos mutantes, criminosos, não sei o quê, cara. Porra, ah, não dá um copo d'água pro cara, velho. Eu vou ter que te falar, cara, que uma das coisas que eu gostei pra cacete no filme do Juiz Dredd é aquele o Angel Mean Machine lá, que ele foi totalmente fiel ao que é o desenho, né? O cara que regula a intensidade da raiva num potenciômetro na testa, né, cara? Sim. E outra coisa, né, Oliver? A gente se enganou. A gente sabe qual é o cabelo que tem embaixo do capacete? É dread. Televisão. Então, pessoal, uma excelente notícia para os fãs de Heroes. É, o especial que vai dar fim à série não vai existir. Aê! Vai ser uma série eterna, sim. Pois é. Eu nunca vou me esquecer da menina que mandou uma mensagem mandou um e-mail pro Nerdcast quando eles estavam falando da primeira temporada. Espero que a série não atrase, pois tatuei o símbolo do Heroes em mim. É verdade. Em mim. Então, boa sorte para você, se você por um acaso escuta o Nerd Drops. O símbolo você pode fingir que é um kanji, mas ele não é. Aprenda com os erros. Se você realmente gosta... Eu tenho tatuagens de Star Wars, cara, mas... Então, segundo a Entertainment Weekly, né, a NBC não autorizou a produção do especial, foi disseram as fontes aí, e a emissora ainda não se pronunciou oficialmente. O coitado do Tim Kring lá, né, o criador da série, ele esperava contar um pouco da vida pública dos super-heróis depois que a Claire se revelou ao mundo no final da quarta temporada. Mas, infelizmente, meu filho, vão ser apenas boatos e lendas que você vai encontrar no bar. Pois é uma besta quadrada, porque o cara vem dos quadrinhos, escreve algumas das melhores histórias, ele não supervisiona os quadrinhos de Heroes, que são uma porcaria, e ele, em vez de contar essas porcarias dessas histórias e arrumar toda a história do Heroes nos quadrinhos, fica chorando porque não vai poder fazer na TV. Meu amigo, volta pras origens e faz o trabalho direito. Ah, olha só. Paga o sapo mesmo. O cara era um dos melhores quadrinhos que eu conheço e fica fazendo besteira. Se lascar, meu amigo. Chora porque não sei trabalhar na TV. Vai fazer curso técnico no final de revistinha da Turma da Mônica. Vai fazer o Instituto Universal. Por outro lado, né, o J.J. Abrams e o Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, estão desenvolvendo juntos, né, aquela série de TV sobre a Ilha de Alcatraz que a gente comentou no Dead Drops passado. De acordo com a própria Entertainment Weekly, a série tem um potencial de suspense criminal criado pelo Jonathan Nolan, que é o roteirista, né, um dos roteiristas do filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. É, essa série vai ser a primeira parceria de Nolan e Abrams e a primeira investida dele na televisão. A própria revista, né, diz que a emissora já está interessada na ideia, ainda devem aparecer aí outras ideias adiante. Mas ainda não foram divulgadas nenhum detalhe, né, da série. Bom, se esse irmão do Christopher Nolan escreveu todos os roteiros, inclusive de Amnésia e Origem, o final da série vai ser uma explosão de J.J. Abrams que ninguém vai entender do Jonathan Nolan. Contando que o Happy Leo apareça, né? Só eu vi o Happy Leo essa semana passada, eu vou bater em vocês. O resto. Oh, meu Deus do céu. Happy Leonardo, velho. Pelo menos esse aqui tem algumas. É porque tiraram a foto dele feliz no set do... Acho que foi até o Christopher Nolan que tirou a foto dele feliz andando no set do Inception. E aí botaram ele em tudo quanto é coisa feliz. Cara, é muito bom. É muito bom. Tem o do Mordo, que aparece o Boromir Nobody Walking to Mordo. Aí aparece ele olhando assim ao fundo, aí tá vindo o Happy Leo andando assim. Aí ele bota a mão na cara. Cara, é muito bom. Do Matrix é foda. Não, e o do resgate do soldado Ryan aqui no dia D na Normandia. É louco, né? Não, tem no... Rapaz Estelar, cara. E o Titanic, ele é aqui embaixo pra mim. Livro de Lee. Resgate do soldado Band Ryan. Band of Brothers. Band of Brothers. Cara, é só a sombrinha, né, cara? O Batman. Cara, tem um aqui, velho, que é ele saindo junto com o Coringa do hospital, sabe? E tá muito bem feito, né? Cara... 300. Muito bom, a gente vai colocar no post aí, Happy Leo, pra vocês darem uma olhada. Fenomenal. A melhor coisa que uma montagem, os limites de uma fotomontagem, cara, de várias. Lá do site do Cico, do LOL, espetacular. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Detalhes da continuação de Final Fantasy Dissidia. E vejam as grandes novidades do Zibo. Sony bloqueia o desbloqueio do PS3. Novidades do beta do Little Big Planet 2. Novidades no Pro Evolution Soccer 11. E no vídeo da semana, Neo Geo Song. Game Talk, sua lista de compras. Pois é, pessoal, chegou o dia de você ficar informadinho sobre games aqui no meio do programa que a gente invadimos. Fazemos uma invasão, porque assim, você só precisa saber inglês no mundo do videogame, não precisa saber português. Então a gente vamos fazer um cast, como de você gostar demais. E aqui comigo, continuando, a gente só deu um pulo aqui, saímos da gravação rapidinho no Nerd Drops pra gravar o Nerd Drops de Games, tá o Kodoji. E aí, pessoal? E direto dos comentários do Nerd Drops. Galera comentou, a gente trouxe eles aqui pra falar sobre o que eles comentaram, pra ajudar no Game Talk e pra ajudar no cast. Eles só não vão editar, mas um dia eu consigo passar essa bola pra alguém. Está comigo o Leonardo Nerd. Oi, pessoal. Primeira vez. Então, estamos descabaçando ele, também perdendo a delicadeza do seu ser, Fabiano Loureiro. Opa, boa noite, bom dia. Aqui é o Fabiano. A gente vai falar um pouquinho dos games, dos lançamentos. Então, pessoal, ao fundinho tá tocando uma coletânea de músicas da Konami. Vamos ver quais vocês conseguem identificar, se vocês são tão nerds a esse ponto. Então vamos puxar a primeira notícia, meus queridos. Os detalhes revelados da continuação do Final Fantasy Dissidia. Que... Dissidia. É da Potrona. Decide se vai ou não vai. É. Pois é, e agora, né, confirmando a teoria de que japonês gosta de botar nome em coisa que ele não vai conseguir pronunciar, temos o Final Fantasy Dissidia Duodécimo. Ah, meu Deus. Eu tava jogando Final Fantasy Dissidia, mas chegou uma hora que eu percebi que não tinha propósito, aí eu parei, mas... Somos dois, eu penso da mesma maneira. O Final Fantasy Dissidia fez eu vender o meu PSP e até hoje eu não me arrependo. Você esperou achando que ia ser tudo que falaram, um tributo a todos os fãs de Final Fantasy. E a questão toda do Final Fantasy VII que me decepcionou muito foi a questão de que os inimigos, eles são ou muito fáceis ou muito difíceis de ser derrotados. Tem, no, logo no começo, assim, você pega muito inimigo que você dá uma porrada nele e ele já morre. Eu joguei com a Terra e com o Cloud e pra mim foi praticamente tudo igual, assim, só mudava um pouco a jogabilidade de cada personagem que você tava controlando, mas não tem muito propósito. Acho que o jogo online seria o mais interessante, o multiplayer dele, só que eu não tive a oportunidade de jogar, não. Num universo tão rico quanto de 10 Final Fantasies, você só enfrenta versões cristalizadas dos seus amigos, de você e dos seus inimigos. Não tem os inimigos respectivos de cada personagem. Não tem um monstro. Não tem um monstro conhecido. Você não tem que derrotar um dragão de várias maneiras. Não, você enfrenta bonequinho e é um de cada vez. Se fosse dois de cada vez naquele cenário, o jogo já ia mudar. Ele lembra muito o Virtua On, pelo menos na perseguição. Mas o Virtua On tinha mais destruição e mais empolgação. E voltando um pouco à notícia, saiu dentro da Shonen Jump, né, uma foto confirmando dois personagens, que é o Ken do Final Fantasy IV, que é o Dragoon, e a Lightning do Final Fantasy XIII. Ou seja, já pularam o 12. Eu acho que, assim, o jogo vai ser lindo, vai ser redondo, vai tirar notas boas, mas como vocês têm escutado aqui no Nerd Drops, eu não tenho mais paciência pra essas coisas japonesas, não. Tem que ser muito bom. O que é estranho nesse novo Dissidia é no nome dele, porque é Dissidia do Odyssey, né? No caso, pelo que eu li, do Odyssey em latim quer dizer 12. Aí quer dizer, não tem o personagem do 12, mas tem a Light do 13. É um pouco estranho, né? Fica falta de propósito, não sei. Galera, eu não poderia estar mais empolgado para passar essa notícia para vocês. Eu estou realmente aqui... É muita emoção, cara, para falar que finalmente o console que há tanto tempo eu espero comprar conseguiu ter novos acessórios e, por fim, acesso à web, cara. O nosso querido videogame brasileiro aí, desenvolvido, né? O pessoal da Zibo Inc. tá aí ganhando novos acessórios e, finalmente, um acesso à web. Quem for comprar o Zibo a partir de agora, né? Vai poder navegar entre 50 sites pré-selecionados, que são divididos em 12 canais temáticos e ainda tem um aplicativo de bate-papo, né? É o basicão aí do Zibo. E agora, com licença, que é a minha hora de falar. Microsoft, por que não tem um browser no 360? O PSP tem, o DS tem, todo celular tem, o PS3 tem, o Wii tem, agora o Zibo tem. Me explica por quê. Você vai botar uma porra de uma câmera de $150 que poderia fazer controlar um ponteiro de mouse via navegação e não bota um browser. Sabe por quê que não sai um browser pro 360? É uma resposta muito simples. O Internet Explorer é uma bosta. Imagina ele no 360, ia fazer um videogame da pau de novo. O browser do Windows Mobile 7 e do Windows Mobile são bons. Ela não podia pegar uma versão light disso e botar. Gente, o pessoal pode falar mal o que for do Zibo, mas você tem plena consciência que qualquer pessoa, numa TV qualquer, jogando seu Zibo, usando o 3G do Zibo, vai poder navegar na internet. E você, hoje em dia, pagando R$900 num videogame, você infelizmente não faz isso. Mas faz em todos os concorrentes. Todos. Não tem um videogame do mercado que não tenha o browser hoje em dia. Aqui na próxima notícia fala do sobre o destravamento que tinha feito do Play 3, que a Sony, no firmware que saiu nessa última terça-feira, fez questão de fechar já o desbloqueio, né? Falou que já, mesmo que a gente sabe que possa ser temporariamente, o desbloqueio já foi fechado, ninguém consegue mais. Vale lembrar que esse desbloqueio foi o samba do Dance Dance Revolution 2, né? Porque, pelo amor do Padim, Padicício Alex Kidd. Não, é sem sacanagem. Eu vi vídeos das pessoas desbloqueando com calculadora científica, com entrada USB. O pessoal começou a desbloquear porque antes era só aquele USB, era um USB todo vermelhão, você plugava e ele desbloqueava o Play 3. Então, a partir do momento que a Sony bloqueou, a gente sabe que tudo que era boato se provou realidade. E aí, eu comecei a ver as pessoas desbloqueando com calculadora, com a tablet da Nokia, com o celular da Nokia, com o iPhone, com o Android, com penteadeira, chinela havaiana. Eu acho que essa parte deles terem conseguido bloquear o desbloqueio, vamos botar assim, é questão de tempo também, eles vão conseguir fazer um software na versão mais nova, porque inicialmente era um software que trabalhava dentro de um pendrive, que era montado especificamente para o desbloqueio, e depois eles conseguiram lançar a versão livre disso aí. Então, por isso que deu pra ser usado em todos esses equipamentos. É porque o estranho foi que esse no softwarezinho, a modificação que tava nesse pendrive, a IGN já tinha, já fazia tempo, entendeu? Ela já tinha mostrado um vídeo há um tempo atrás de rodar o backup inteiro do jogo dentro do console, só que nunca tinha liberado isso pra fora, entendeu? Então esse destravamento que saiu é uma versão desse equipamento que a IGN tinha, só que um pouco modificado, né? Eu acho que a Microsoft não lança um browser no 360, porque vai ser pior do que o Play 3 para desbloqueio. Vai ser que nem o iPhone, que antigamente você tinha que plugar um cabo, ligar para um agente funerário, mandar ele segurar uma pipa numa noite de sexta-feira, enquanto dançava, para desbloquear o iPhone. Aí hoje em dia você entra jailbreakme.com, você dá um slide e o iPhone tá desbloqueado em 3 minutos. Vai ver que era assim. O desbloqueio do 360 tinha um site assim, Unlock 360. E você entrava no site e ele desbloqueava online ainda. É isso que dá, Sony. Agora, pra você, começou a briga de gato e rato. E, infelizmente, você não é uma Microsoft, que a pirataria estabilizou. Quando deu, todo mundo foi banido do 360, quem quis voltar online foi lá e comprou de novo um 360. Teve muita gente que migrou pro Play 3? Teve, mas quem era fiel ao serviço da Live, ficou. Eu acho que é uma ação preventiva, é uma corrida de gato e rato que finalmente atingiu a Sony e The Game Zombie. E agora vamos falar sobre as novidades do beta do Little Big Planet 2. O que vamos ver agora, hein? Ah, pois é, meus queridos. Para vocês que não sabem, eu vou fazer o leigo que aprendi muito rápido. O que é o Little Big Planet 2? Little Big Planet é um jogo de plataforma que deixa você fazer suas fases, que tem 1 bilhão de conteúdos, tem roupa do Watchmen, tem roupa dos heróis da Marvel, tem roupa do Piratas do Caribe, tem tudo quanto é conteúdo que você imaginar, tem roupa do Metal Gear Solid, tem fases do Metal Gear Solid, tem fases da Marvel, e deixa você criar, você pode pegar um editor de fases e fazer um labirinto. O 2 você vai poder fazer vários jogos, você vai poder fazer ao invés de um estágio, um cenário, você vai poder fazer um jogo inteiro. Papai, posso perguntar uma coisa, papai? Cala a boca, moleque. Que isso, achei que tinha feito a vasectomia. Ô, mulher! Que é essa criança aqui? Essa é! Ah, não, moleque. Ah, não. Fala, criatura. Eu vou poder criar um jogo do pica-pau? Moleque, tem duas palavras muito feias nesse nome, eu não vou te responder sem ser grosso. Pelo que a gente tá vendo, o que é muito justo, o beta do Little Big Planet 2 só vai pra usuários muito ativos do Little Big Planet 1. Aquela galera que faz fase sem parar. Não, mas tem que ser assim mesmo, os caras vão ser os beta testes, eles vão fazer algo que tá errado. Eu acho que é um bom golpe de publicidade deles, cara. E assim, vale lembrar, né, que tem alguns pré-requisitos. Então, se o meu priminho de 5 anos ele for bom pra caramba no Little Big Planet, ele não vai poder jogar, não vai poder ser o beta tester, porque de acordo com as especificações aqui, tem que ter 18 anos, né? E, claro, né, ter um PlayStation 3 ou PSP com internet e a PSN, né? Eles vão pegar pessoas que já têm um certo conhecimento para dizer, olha, não, isso aqui não ficou legal, isso aqui não tá bacana, tem um bug de uma pessoa batendo os braços e parecendo um urubu, sabe, como teve no Red Dead Redemption. Não, eu acho que funciona assim, né? Pegar quem já tem essa experiência com o primeiro jogo, né? Que, por exemplo, pega eu, por exemplo, que eu não joguei o primeiro, nem cheguei perto do primeiro. Aí vai colocar eu pra testar o segundo. Eu não vou nem saber o que funcionava no primeiro pra poder falar o que melhorou e o que piorou, entendeu? Aí fica um pouco estranho. Então dá pra quem já tem aquele conhecimento, sabe, tudo que o primeiro tinha, já poder falar o que tá errado, o que não foi melhorado do jeito que deveria, essas coisas, entendeu? E ouso dizer que vai ser um jogo que vai fazer bom uso do seu controle de movimento, o Move. Não vai ser, eu preciso comprar o Move. Não, se você tem o Move, vai ser legal, porque tem coisas que são instintivas com o movimento, como no caso, quando você está jogando um, você pula, ou você aperta o R e ele agarra. Então você vai ter um grappling hook, que vai ser um ganchinho que sai da mão do negócio, e às vezes é mais instintivo você estar andando com uma mão, porque você só precisa de um analógico, o botão de pular e o botão de segurar, e na outra, o gancho. Acho que vai ser como é o Mario Galaxy, que é um jogo estável de plataforma que você usa muito pouco, mas usa bem o controle de movimento. É uma ferramenta, né? Não é uma coisa a mais. Assim. Muito bem, bota 500 XP. Pode subir seu status, você pode pegar 2 perks novos. Então, galera, pra você, assim como eu, gosta de futebol. Nós... Hadouken! Então, pessoal, é, a novidade da, que saiu essa semana, além de terem confirmado o Silvio Luiz para ser o narrador do Pro Evolution Soccer 2011, além do, do Silvio Luiz ter sido confirmado como o narrador, companheiro dele de longa data, Mauro Betti, que é como comentarista, o pessoal da, do Pro Evolution Soccer falou, comentou que ia ter os 40 times que disputaram o Campeonato da Libertadores aí no, no começo, começo até agora, final do ano, né? Meio do ano, meio final do ano. Pô, tô jogando DS, viu, gente? Depois vocês me chamam aí, falam assim, Vivaco! Esse joguinho do Batman, ó, gente, quem quiser aí, ó, Batman The Bold and the Brave, joguinho recomendado. Continua aí, Kodoji. Então é isso, o jogo vai ser lançado agora em novembro, né, pra Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Wii e pra computador, cara. Esse eu vou adquirir com certeza. Então, queremos, assim, o Nerdrops quer conhecer você, ouvinte. Se você joga jogos de futebol, bota aí sua opinião, porque teve uma galera que conversou, o Leonardo Nerd, que tá aqui conversando com a gente, inclusive conversou, acho que até com o Fabiano, lembrou de montar a lista de compras dele por causa de ideias colocadas no post. Então façam isso. O que vocês acham do Pro Evolution? Qual que é melhor? Vocês jogam mesmo? Vocês jogam? Não vale botar a versão de PSP e DS, que a gente sabe que as versões são limitadas. A gente quer saber quem joga online, se tem problema pra jogar online, se joga com os amigos, se comprou o Play 3 só pra jogar o Pro Evolution Soccer. Além de futebol, outros esportes, né? Jogos de esporte de modo geral, pessoal. É, por pessoal. Exemplo, Bocha. Bocha. É um jogo de esporte muito bom. Porrinha. Porrinha, truco, truco online. Pontinho. Truco online. Truco online. O importante é que finalmente, depois de quase 101 anos, o Corinthians será campeão da Libertadores. Mesmo que seja no Pro Evolution Soccer só. Se o jogo tiver uma atualização online, ele não vai deixar, né? Então é assim, gente, olha só, eu não entendo de futebol, nem sei do que vocês estão falando do Corinthians. Um abraço pra vocês e vamos pra próxima notícia. E agora nós vamos falar do vídeo que é o New Deal, que é a música cantada pelo Keith Apicary, que é um personagem de um site de videogame chamado Screw Attack, que ele faz um personagem louco que é fã por videogames e ele tá cantando sobre o Neo Geo, porque ele acha que o Neo Geo é a melhor coisa do mundo. Lá pela metade do vídeo aparece uma menininha que ela fala só duas vezes, oiê, oiê. O Kodoji tá apaixonado por ela. Que filho da puta, o Kodoji. O Kodoji. Eu vou casar com ela. O Kodoji tá apaixonado, mas eu vou casar. E eu só de sacanagem vou chamar o Kodoji no casamento pra ele chorar de inveja. Oh yeah. Pois é. O vídeo é bem divertido, ele não é tão engraçado, ele é um vídeo sobre pessoas entusiastas de videogame. É, o cara tem uma mitologia própria, se vocês quiserem assistir o vídeo dele, tem no screwattack.com. O que vocês acharam do vídeo? Porque ele não é espetacular, mas ele é uma coisa legal, é uma música cantada em cima do chiptune, que é aquelas musiquinhas da geração 8, 16 bits. O que vocês acharam? Olha, eu só acho que se você não conhece o Neo Geo, você nem nasceu, cara. Oh yeah, porque... oh yeah. É aquela coisa, né? Se você não conheceu o Neo Geo, né? Por que que você tá ouvindo esse cast, né? Porque é uma coisa que todo mundo tem que ter tido, jogado, visto em algum lugar. Mas calma aí, antes de condenar a todos, se você está conhecendo o Neo Geo agora por causa desse cast, pelo menos a sua fonte de informação é confiável. Neo Geo é um videogame da geração 16 bits que chegou pra dar uma porrada. Enquanto o Super Nintendo e o Mega Drive estavam brigando, ele não brigava. É como se fossem dois lutadores disputando um campeonato de karatê, enquanto lá fora tinham robôs gigantes invadindo. É, falar nisso, um abraço ao grande Afonso Solano e o pessoal do MRG. Diogo, Didi, um abraço no seu coração e o Roberto Duque Estrada. E ele era o console mais potente, os jogos foram portados dele pra baixo, né? Pro Super Nintendo e pro Mega Drive ficaram todos aceitáveis, mas nada chegava próximo. O videogame era videogame de hardcore. O controle do videogame era um controle de fliperama. A fita pesava, não estou brincando, no mínimo 1 quilo. Eu não estou brincando. Digita cartucho de Neo Geo no Google que você vai ver o tamanho daquela coisa. É gigantesco. Eu não estou brincando, o videogame era gigantesco. Por quê? Aquela fita nada mais era do que todos os circuitos do fliperama. Tanto que nesse vídeo ele fala da MVS. A MVS é o sistema que a SNK usava para fazer fliperama. que é a placa MVS, que é a mesma do Neo Geo. Então, galera, cliquem aí no link, assistam, comentem. E comentem aqui, eu vou ver se eu consigo traduzir o outro vídeo deles. Eu sei que vocês não fazem tanta questão, mas como a letra é divertida, é bem bacana. Escutem ao fundo que tem o chiptunes, escutem de fone de ouvido, que é bem legal. Pois é, pessoal, chegou a hora do seu Game Talk, o seu bate-papo game, que na semana passada a gente falou que era o nosso botequinho game, mas eu não sei se vocês gostaram. Ninguém falou se gostou do barulhinho de mesa, do arrastar das cadeiras, da latinha de refri abrindo, da cervejinha, ou se nem perceberam. Então, se não perceberam, não vou fazer de novo, porque dá trabalho. E hoje a gente vai falar da sua lista de compras. Eu perguntei semana passada o que vocês pretendem comprar nos próximos 6 meses. Então, os planos a longo prazo, a galera entupiu os comentários. E por falar em comentário, gente, só pra desculpar que o Grande Metal comentou isso, ele até reclamou com toda a razão. Semana passada, eu, o Kodoji e o Miopia quase viramos a noite gravando. Foram 3 gravações do Game Talk e no final, quando eu fui ajustar a pauta de novo, eu apaguei o comentário dele. A gente tinha lido o comentário dele 2 vezes e na terceira vez eu apaguei sem querer e não entrou. Eu li o seu comentário, cara. Eu concordei com você, inclusive, nas 2 vezes. E agora estou aqui com os meus queridos convidados para falar. Pessoas querem comprar, o que as pessoas pretendem comprar. E assim, a gente vai fazer o ping-pong, né? Cada um vai falar um pouquinho e vamos lá. Inclusive aqui conosco estão 2 pessoas que são ouvintes e que comentaram o que elas querem comprar. Elas vão falar o próprio comentário delas. Mas aí eu vou começar lendo o comentário do Felipe Bonifácio, que é uma pessoa que está presente desde que eu entrei aqui no Nerdrops, que eu montei um estúdiozinho que é o ND05 aqui de Brasília. Então, pessoal, o Felipe Bonifácio, ele falou na listinha de compras, né? Eu, pessoalmente, não pretendo comprar controles de movimento nem nenhum acessório para o meu PlayStation 3. O que eu quero mesmo são games. Pretendo comprar, finalmente, nos próximos meses, meu Dragon Age e o Red Dead Redemption. Além disso, estou esperando muito o Rock Band 3. Esse eu gostaria de comprar o bundle completo. Sei que será impossível, mas era uma loucura que eu faria. Eu também faria a mesma coisa, compraria o tecladinho, tocaria Bohemian Rhapsody, um copo de Heineken aberto na minha frente e com os dentes tortos e o microfone que nem o Fred Mercury cantava ao vivo. Sobre o próximo Game Talk, pretendo comprar o novo iPod Touch. iPhone 4 do Brasil é impossível. E a biblioteca de jogos na App Store é boa, ótima. Num aparelho com retina display, então deve ficar show. Pretendo também comprar um jogo qualquer no dia sem imposto, só para ajudar a causa. Sou um PC gamer, jogo normalmente via Steam. Pois é, se você não sabe, mas todo dia da semana e toda vez que tiver qualquer grande oferta, na parte de notícias dos Nerdrops, vão ter jogos grátis para você baixar pro seu iPod Touch, seu iPhone 4, seu iPhone 3G, 3GS, o iPhone normal. Ele vai ficar vinculado à sua conta, então se tiver um iPhone 4, você só vai passar os jogos pro iPhone 4. Se tiver um iPad, alguns jogos rodam, então fica ligado. E se ele vai comprar um iPod Touch também para jogar, continue seguindo o site do Nerdrops. É, os únicos que eu tenho baixado pro meu iPod Touch é o que você coloca lá no Nerdrops mesmo. Pago no baixo nada. Só baixa os que tá grátis lá mesmo. Se você tem um iPhone barra um iPod desbloqueado, querendo ou não, se algum dia acabar a farra e você quiser continuar usando, é bom ter jogos grátis baixados. Eu tenho jogos muito bons que eu peguei de promoção grátis, que no dia que o desbloqueio do iPhone morreu, que não tinha mais desbloqueio um tempo atrás, eu olhei e falei, poxa, pelo menos eu tenho alguma coisa pra jogar. É, o meu é bloqueado, né? Mas eu baixo só os jogos gratuitos mesmo. Não gosto muito de jogar no iPod Touch, não. Eu normalmente eu jogo ouvindo podcast. Eu tiro do bolso, tá lá o fone de ouvido, eu tô ouvindo podcast e jogando. Então, o V-Metal comentou aqui que se for pra pensar nos gatos de game, já que vai ter o dia do jogo justo, que talvez, né, se tiver alguma coisa interessante, ele vá comprar pra dar o apoio aí pela causa. Falou que não tem chance de adicionar uma plataforma na lista do momento, mas ele tá querendo, vai dar uma grana aí pras promoções de fim de ano da Steam, que são muito boas. Ele aqui comenta que 80% dos jogos dele foi comprado na mega promoção da Steam, e cara, essas promoções da Steam do fim de ano são fodas pra caralho. É, todos os jogos da Valve, mais a cura do câncer, $5. Cara, Eu tenho jogos aqui que eu comprei nessas promoções que eu nem consigo rodar no meu computador, mas eu não aguentei não, cara. Eu tive que comprar porque era muito barato. Eu comprei Mass Effect, acho que por $6, uma coisa assim. O nosso ouvinte também do podcast, o Frank Castle, mandou aqui falando que para um futuro próximo, quer comprar um ou dois jogos no dia do sem imposto, né? E talvez o Fórmula 1 2010 e mais algum. Mas ele fala aqui que o Halo Reach, a edição limitada dele, já tá garantido e isso já tá certo. E pro ano que vem ele tá esperando o Deus Ex e se lançarem o MechWarriors também. Aí uma lista bem comum, né? O Diego Santos, ele colocou, atendendo ao pedido do grande Vivapa, eu espero que seja em magnitude e não em circunferência, vai aí a minha lista do que pretendo comprar nos próximos 6 meses. E segura que a lista é grande. Um PS3, Metal Gear Solid 4, Bayonetta, ó, tô vendendo meu Bayonetta, se quiser é só falar. Batman Arkham Asylum, Soul Calibur 4, não compre, Little Big Planet. Um PSP, Metal Gear Solid Portable Ops, Peace Walker, o Final Fantasy Crisis Core, Soul Calibur Broken Death. O Soul Calibur do PSP pode comprar porque é bom. O do Play 3 é quebrado, é mal feito. Eu vi uma entrevista do pessoal que fez o jogo falando, o jogo está ruim. O jogo tirou notas boas, mas se você é fã de Soul Calibur, joga a versão do PSP, que ela é completíssima. E 428 Fusa Sareta Shibuya D, que também é conhecido como What the fuck is this name is fucking shit. E Monster Hunter 3 para o Wii. Ele acabou de falar que é solteiro, que não pretende arrumar uma namorada tão cedo e que... E ele não tem trabalho também, né? É, e ele não tem trabalho. No vida social não tem nada. É, não tem, né? Deve ser milionário. Você é milionário, Diego Santos? Fala pra mim. Esse Santos é porque você é filho do Padim Padicis? É isso? Você tá pagando pau nessa? Não, eu tô brincando, gente. Todo mundo aqui tem o sonho de fazer isso. E como a gente falou, a vantagem de um PSP é que ele pode jogar a caminho do trabalho, ele pode jogar na folga do trabalho, fingir que tá com caganeira no trabalho e matar o último chefe. Tem sempre essas vantagens. Não, da lista dele aqui, a lista eu gostei pra caramba da lista dele. É, o Soul Calibur 4 eu não recomendo mesmo. Um que eu não recomendo também é o primeiro Metal Gear que ele recomendou. O falou aqui, o Portable Ops. Se eu fosse ele, eu só pegava o Peace Walker. Só e o Final Fantasy Crisis Core, porque esse é um RPG que todo mundo que gosta de RPG japonês tem que jogar. E também pode pegar o Peace Walker, né, também. É o Peace Walker. Trolando os convidados, senhoras e senhores. Mas que falta de educação. Ah, meu filho, eu fui muito bem educado. Eu escolho ser grosso, tá? Tô vendo. Aí, vocês reclamaram pro programa ser mais solto? Tá aí. Então, agora tem um tal de Fabiano Loureiro que vai falar. Quem é esse Fabiano? Sou Joe. Então, Joe, viu, Fabiano, gente? Loureiro. Ele comentou e veio participar do cast. Eu atualmente consegui, com o meu dinheiro suado do meu trabalho, comprar 3 títulos que eu tava querendo há muito tempo, que é o Red Dead Redemption, o Uncharted 2 e o Dragon Age. Então, pra frente, o que eu pretendo comprar é logo quando sair o Dragon Age 2, o Mass Effect também, que o Mass Effect 2 que tá pra sair pra PS3, o Call of Duty Black Ops e o Dead Space 2, que eu achei muito bom o 1. E eu vou ver, né? Porque esses lançamento normalmente é mais caro e vai ser meio triste pra comprar isso aí, mas um dia eu consigo comprar. Mas você falou do dinheiro suado, você é gogo boy? Você... Pessoas botam não, dinheiro não, na sua sombrinha? Eu trabalho na sauna? Pedreiro mesmo. Não. Ah, tá. Manutenção de sauna. Eu só posso arrumar a sauna quando ela tá ligada, né? Aí por isso que o meu dinheiro é suado. Pois é. Ah, é que eu guardo dentro da cueca o meu dinheiro aí, fica suadinho. Que isso? É, eu, né? No caso, eu mesmo. Eu tô falando aqui porque até agora, isso não minto, não escondi ninguém, eu usava pirata no 360, mas agora que eu vou abandonar essa minha parte negra, né? Comecei comprando o Batman Arkham Asylum, né? O Gothic, aquela versão que vem com 3D e um monte de coisa. No fim do mês eu vou comprar o Halo Reach e o... Ô, Leonardo, você falou que quer perder essa parte negra, tu tem vitiligo, cara? No fim do mês eu vou pegar o Halo Reach e o Fórmula 1 2010. Outubro, pelo que eu me lembre, não vou pegar nada, literalmente. Em novembro eu tenho o Vanquish, que eu joguei a demo e achei muito foda a demo, achei fantástico. E tem também o Need for Speed, né, porque esse é Criterion, é, o bagulho vai ficar bom. O Medal of Honor, né, que é o primeiro ano que eu decido não pegar um Call of Duty. Vou pegar ele pelo online. E nesse meio tempo eu vou vender meu 300 destravado e comprar um travado pra ficar na live 100%. E falei demais. E você, meu querido Kodoji? Acabaram os comentários? Esse foi um... A gente leu todos, eu acho. Se faltou algum, pode deferir o seu ódio aí. Cara, eu, por enquanto, assim, eu talvez vá gastar alguma coisa ali no dia do jogo justo, mas só se tiver alguma coisa com preço bem acessível mesmo. Que a situação tá foda aqui. Mas acho que eu vou pegar ou o Fallout 3, né? Ou, se já tiver estreado, o New Vegas. Que mais? Esse Medal of Honor, cara, eu tô querendo jogar muito mesmo. O próprio Call of Duty, o Black Ops também, cara, tá fazendo puta rebuliço, cara. Esse aí eu pretendo jogar. É isso, e pegar alguma promoção na Steam, né? Promoção na Steam é igual promoção de supermercado, né? Todo mundo compra, mesmo não utilizando. Pois é, e agora, pra finalizar, vou falar minha lista. O Game Talk vai ser basicamente isso, pra vocês saberem o que a galera do Nerdrops gosta, né? Porque, como vocês sabem, o site é uma comunidade pra vocês, a gente faz pra vocês ouvintes. E às vezes a pessoa te lembra, eu não tava lembrando do Black Ops até o Kodoji falar, eu não tava lembrando do Red Dead Redemption, que eu ainda nem comecei a pensar em comprar, e o pessoal botou nos comentários, eu lembrei, como eu falei que provavelmente ia acontecer. E eu vou falar, eu, nos próximos 6 meses, pretendo comprar o seguinte: um Xbox 360, mas esse eu não tenho pressa, porque eu tomei 3 headlights como eu choro há 25 programas, e eu vou comprar a minha cópia de Fallout 3, porque eu vendi quando a minha deu 3 headlights, mas eu ainda tenho na minha conta todos os downloadable contents, e no memory card aqui em casa eu ainda tenho todos os saves, então eu posso voltar a jogar Dead Rising, porque eu gosto, Mass Effect 2, porque eu terminei um completo lá, me desculpa a versão de Play 3, mas se eu comprar um 360, eu vou jogar no 360, um 3DS, que pelo visto vocês não escutam o programa, porque nos próximos 6 meses ninguém vai comprar um 3DS, então tá bom. Cara, eu esqueci disso também, cara, 3DS é o que eu tô querendo comprar. E eu vou comprar um iPhone 4, mas não me achem um barão, eu tô pensando num jeito de fazer isso. Tô vendendo órgão de participante convidado do Nerdrops de Game. Se vocês quiserem os rins, depois eu passo tipo sanguíneo dos convidados. Eu não garanto meu fígado não, cara. Já tem um tempinho que a gente tá funcionando muito bem. Não, mas se o seu xixi sai, quer dizer que o rim funciona. O fígado eu não quero. O rim é muito mais legal. Porque eu posso tirar e você ficar vivo. Eu tiro um só. Beleza, tá feito. Tá feito. Tá aí, iPhone. Tô comprando iPhone 4, graças aos meus queridos aqui. E, gente, eu queria mandar um abraço e um very thankful. Porque eu tava, essa semana foi muito corrida, e o Renatinho 1707 do Twitter mandou duas notícias que entraram pra pauta, e a prova de que vocês ajudam, eu falei que tava difícil porque deu quarta-feira à tarde e só tinha uma notícia no negócio, que parecia que nada aconteceu. Tá tendo uma conferência lá nos Estados Unidos, que é a PAX, que é a Penny Arcade Expo. Tem um monte de coisa acontecendo, mas não são notícias, são, por exemplo, jogos novos mostrados, nada que valesse uma discussão aqui, e jogos independentes que a gente vai falar mais pra frente um dia, mas que hoje em dia você veria um vídeo de um jogo que você não saberia onde sairia, onde você jogaria. É bem isso. Eu queria agradecer muito aqui os participantes, o Fabiano Loureiro, o Leonerd, ou Leonardo Nerd, e o meu querido companheiro de batalha, o Kodoji. Por favor, façam seu jabá, suas despedidas e... Pra jabá, essas coisas, não tem nada pra falar assim específico, só queria agradecer, gostei de participar, né? Fiquei nervoso pra caramba, umas coisas ficou meio toscas, que eu falei que eu sei, mas foi o primeiro cast que eu participei, gostei, espero participar em mais vezes. Ah, meu querido, não se preocupa, que o prazer foi todo seu, velho. É, relaxa. Prazer foi todo seu. Sabe por quê? Porque vão ser no mínimo 12 horas de edição. Pois é, eu no caso também não tenho jabá pra fazer no site, mas é aquele negócio, né? Eu gostei muito de participar, e se for possível mais vezes ser convidado aí, da próxima vez ficar menos nervoso, que tá assando frio aqui até agora, mas tá tudo tranquilo. Queria mandar um abraço especial pro Agindo de Miopia, que por inúmeros motivos, a gente sabe das agendas de todo mundo, não conseguiram gravar. Aqui, 3 pessoas abriram mão do sábado à noite pra falar de videogame. A gente não vai esquecer isso. Eu vou botar o Twitter dessa galera que tá participando aí no post. Sigam por A Conta em Risco. Faz assim, segue por uma semana. Se o cara não for nem um pouco interessante, você manda uma mensagem fazendo, pô, você não vai falar nada que me interessa, e aí para de seguir. Se não, é isso. Xinga muito no Twitter. Xinga muito no Twitter. Eu tenho um jabá então... pra fazer. Faz um jabá. Eu tô participando aí de um outro podcast, né, cara, que é... O nome do podcast é Nerdrops, é de um site, cara, super legal. Os caras têm uma parte de notícias lá. Tem um gordinho de Brasília que sempre tá atualizando, botando um jogo por dia no, na seção lá de iPhone, cara. É um site bem bacana. Dê uma acessada aí, nebrobs.com. Pô, acesso todo dia esse site aí, é bom pra caramba. Os caras são legais. Super sensacional. Vê a equipe principal que eu consegui aqui, um bando de puxa saco. Vamos começar a rachar o preço do servidor com eles. Vou mandar um abraço pro pessoal da Fugilidade que vai ouvir esse podcast. Eles são preconceituosos contra podcast, mas nem se eles não vão ter como não ouvir, não. Não, eu gostaria só de mandar um abraço pro pessoal do Fórum Start Select, que apesar do nome é brasileiro, tá? O pessoal lá que eu já tinha falado pra alguns que eu ia gravar o podcast mesmo. Em breve eu vou fazer um tópico lá pra eles. Espero que eles comecem a prestigiar a gente aí também. Então, galera do Fórum Start Select, venham, comentem, encham o saco, fale o que vocês acharam de errado, o que faltou nas notícias, que a gente vai ler, a gente fala do fórum de vocês, acesse, ou vai estar aí no post o link. Então, galera, na semana que vem a gente vai falar dos erros da indústria do videogame. Quem você acha que errou, por quê? Bota aí nos comentários. Se der, a gente vai chamar a gente especial de novo. Se a equipe tiver inteira, eu não posso garantir absolutamente nada. Coloque quem você acha que errou, SEGA. Quem você acha que é a pior empresa que já fez videogame SEGA do mercado. E coloca aí nos comentários SEGA. E fala por que ela errou o Dreamcast, por que ela não acertou em tudo do Mega Drive e porque ela não sabe fazer videogame Master System. Um abração pra vocês e continua ouvindo Nerd Drops. Nada tendencioso. Miscelânea. Então, galera, polícia nos Estados Unidos, na Flórida. Cara, se a gente acabando com o My Little Pony, velho. Caralho, se a gente não tem uma categoria de vídeo da semana de miscelânea no Nerd Drops, acabou de ser criada. Ficou dois. Tenta terminar com isso aí que eu tô vendo não. A polícia da Flórida explodiu um pônei. Passando mal aqui, velho. A frente da Flórida explodiu um pônei de pelúcia com suspeita de ser um pônei explosivo, né? Pônei terrorista. Cara, um pônei terrorista, cara. O pônei tem cerca de 60 centímetros e era movido a pilha, né, cara? Era um pônei eletrônico. Aquele que dá cambalhota no ar, será? Não. Eles entram na cambalhota. Eles explodiram porque o pônei tava latindo. Falou, meu Deus, tem algo de errado. O mais legal é que depois deles explodirem o brinquedo, né? Ele foi considerado não ameaçador. É lógico. Porra, né, velho? Depois de desintegrarem o pônei, né, cara? Ele foi dado como um não ameaçador. Mas, tipo, alguém deve ter largado alguma criança no meio da rua, imagina. Né? Levanta suspeita, porque convenhamos. Se a gente fosse explodir um lugar, você ia botar tipo um barril com uma bomba pintada, uma caveira pintada, ou você ia botar num bicho de pelúcia? Cara, isso é suspeito nos Estados Unidos, né, cara? De qualquer coisa. Aqui no Brasil, primeira coisa, o que aconteceria no Brasil se tivesse um pônei suspeito? Ia formar um círculo. Em volta do círculo ia formar uma fila. E aí, em volta da fila do círculo, ia ter vendedores ambulantes. Em Barreto ele já tinha sido montado, já, filho. Cara, agora tu imagina, o vídeo aqui, cara, tem cenas aéreas da explosão do... Não, ele dá pena, dá pena. Puta que pariu, velho. Eu quero imagens. Capitão Comandante Hamilton, põe da tela. Isso me lembrou... Estamos aqui do helicóptero vendo as imagens da polícia. O carinha ali vai botar a bomba e vai explodir o pônei. Ah, cara, mas aqui no Brasil aconteceu algo pior. Eu já falei até pro pessoal aqui nos bastidores. Me dá um Estadão atrasado. Um mapa de Índia. Você pensa num lugar atrasado. Bom, enfim, ficou a cobertura o dia inteiro do jornal sobre uma granada achada na rua, velho. E no final das contas descobriu-se que era um frasco de perfume, velho. Então, pô, se a nossa polícia perita em explosivos qualificada pro assunto, cara, ficou o dia todo em cima de um frasco de perfume, cara, pô, um pônei no meio da rua, né, cara? É isso aí, meu querido. A indústria de cosméticos causando transtorno à sociedade desde 1960. É, e é de brinquedos também. É coisa do Coringa, né? Maquiagem e brinquedos, né? É com ele mesmo. Momento Sofá. Você que esperou até este momento suave, minha voz grave acaricia as aurículas internas do seu ouvido. Você está no Momento Sofá do Nerdrops. Hoje, em homenagem ao Sussi, que não atendeu a chamada do Skype, temos aqui a Malin Ackerman, que fez inúmeros papéis e pontas gostosas. E ela é teúda e manteúda, como diria Jorge Amado. Ela... ponta do peito, principalmente, né? É ponta do peito. Ela fez as pontinhas no Harry de Kumar, em busca do White Castle. Duas pontinhas gostosas, né? Duas pontinhas gostosas. E ela é muito mais bonita do que eu pensava. Ela é muito mais simpática do que eu pensava. E tá aí umas fotinhas dela muito arrumada nos dias de hoje. Mas abaixo tem ela, peladinha, nos filmes que ela apareceu peladinha. Tem uma outra foto que é de um filme de comédia que ela tá com uma mata amazônica gigantesca. Mas não tenha nojo, isso é brincadeira do filme. Mas as outras são sérias. É uma atriz muito séria, né? E referente a esse filme dela, eu só tenho uma frase pra vocês. Watchmen, entendeu? Entendeu? É. Então, presta atenção, cara. Ou Watchmen, ela é a espectral, a segunda espectral do Watchmen. Ela tá de perucão no filme. Ela dá pro coruja. Acertou onde a coruja dorme, né? Foi lá no poste do coruja pra dar pra ele. Segundo, né, a história de Watchmen, ela acertou onde a coruja tava dormindo, literalmente, né? Literalmente. Chega, fez pança. Esse é o Momento Sofá. Masturbe-se bastante. Divirtam-se com o seu melhor amigo, né? Vocês sabem que ela, né, hoje é mais conhecida pelo papel de Watchmen, né? Então, ouvintes, flap flap em slow motion, tá bom? Com músicas da década de 80, por favor. Aleluia! Nossa edição de número 61 do Nerdrops, queremos agradecer a presença de Kodoji, o nosso convidado recorrente. E para encerrar o programa, temos um pedido especial do aniversariante da semana passada, né? Então, a pedida é Still Alive, e essa daí vai pro Vinícius Maciel. Então é isso aí, gente. Um abraço, nosso querido gente. Ouvinte, parabéns, meu amigão. Parabéns, e não vão se acostumando que todo mundo vai ganhar a música de aniversário. Ele escreve e-mail e comenta no site. Não vem começar a comentar pro seu aniversário semana que vem, não, rapaz. E não esqueça de mandar e-mails para o nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou no .com.br. E um abraço pixelado pra vocês. E um beijo na bunda. Até segunda. Something Eu acho que Dexter a gente pode cortar, viu, cara? É mesmo? Porra, tô mesmo empolgado pra falar. É, então vai. Então não vai, vamos falar também. Pode falar outro. Não, já era. Bom, e essa foi a edição de número 61 do nosso Dardanops. Ou, bom, é... Dardanops. Enrolou no chocolate aqui. Não, Kodoji, você tá em Floripa, e Floripa é cidade de tenista, surfista e vagabundo. Você joga tênis? Não.